som. Publicar só os marginais. A veces me pillo riendo y el sonido de la alegría en el espacio muerto y amurallado que es el mundo civilizado queda atrapado en mi garganta. Será provocador o polémico decir que hay veces en que quisiera tener un enemigo visible, que mi alma anhela ser una guerrillera, una insurgente, vivir una insurrección, y con ello que también acepto que mis amigos y yo podríamos resultar heridos, encarcelados o muertos en la batalla, pero que lo haremos con una alegría de líneas claramente marcadas y la sensación de que algo mejor que esto pueda llegar. Mi cuerpo desea luchar y liberarse, moverse, escalar, bailar, hacer el amor, atravesar e ir más allá, correr, destrozar. Quiero vivir entre gente que es consciente de que vivimos en guerra. Quiero vivir entre gente que no se mira a las manos ni evita tu mirada cuando hablas de lucha e insurrección, porque en el fondo saben que han claudicado, y porque tal vez, solo tal vez, nunca han odiado realmente este sistema. Entre personas que no hayan sido compradas, que no comieron las pastillas que les ofrecían porque preferían luchar con su sensación de angustia patologizada que vivir en una zona muerta, que no fingen estar luchando, cuando es obvio que lo que están haciendo es convertir un campo de batalla en un jardín. Salve punks, esse aí é a terceira parte aí do programa sobre Ocupas. E aí nesse vai ser bem específico da Pomba Negra em si, assim, os materiais. Vai ser dois zines, três zines da Pomba Negra, na verdade. O zine número 2 e o zine número 3, informativo. E um info squatter sobre a estação mogiana toda, assim, né? Que é só fotos desses aí. É um materialzinho só de fotos, assim, pra mostrar as atividades que a galera faz, né? Talvez tenha sido usado pra outra coisa depois esse material, eu não sei. Né? Eu vou ler umas poesias também da galera do La Poema, que rolava na época, que era uma coletividade, digamos assim, de várias galera, né, que faziam poesias. O material Punk, Cultura e Arte, que é uma tese de doutorado, mestrado, sei lá que porra, não entendo nada disso aí, mas é bem massa esse material. Umas reportagens que eu vou só falar um pouco sobre elas, que rolavam nas épocas das tentativas de desalojo, de como era a visão lá da sociedade, daquela cidade burguesa lá, daquela cidade, pelo menos naquela área central, né? Não a cidade toda, que a cidade tem várias periferias, Campinas, né? Mas ali naquela área central ali, né? É uma burguesia que só, né? Que aí ficava em volta da estação mogiana ali. E aí o resgate das ervas, que era do coletivo de voltado para essas coisas relacionadas a ervas medicinais, né? Que era a Herbôs de Liberil, uma farmacinha medicinal, né? Natural. E vou dar um apanhadozinho aqui sobre como era a estação mogiana, assim, uma coisa breve descrição, assim, de como era a estação mogiana. A estação mogiana era uma estação bem grande, assim, aquela parte ali não era a principal, era tipo só uma... era só uma estação, né, de trem. Ela tinha vários galpões, assim, na duas plataformas só. Uma plataforma onde ficavam os galpões, assim, a primeira ali. Logo que você entrava na entrada principal da estação, você, pro lado direito, tinha uns dois ou três galpões, né? E depois, mais pra frente, eu não sei, que vinha um matagal e vinha um campo. Mas logo na entrada, no lado direito, tinha um bar, que era uma ocupação também, né? E aí o dono do bar chamava Edson, era o bar do Edson. A gente colava muito lá pra beber quando não tava rolando evento, pra jogar uma sinuca ou bilhar, como o pessoal costumava jogar mais lá, né? E aí pro lado esquerdo já era a ocupação dos punks, que era a plataforma, era a parte maior da plataforma, que na época que o trem funcionava dizia ser onde era o desembarque, né? E tem mais uma plataforma no meio que não tinha nada, nenhuma construção em volta, era só uma plataforma mesmo. E aí era meio cheio de mato ali, a gente costumava plantar ali, fazer rango, fogão a lenha, né, e tal. E aí depois ali foi desenvolvendo o parquinho das crianças ali. Começou pequeno, foi crescendo, crescendo, crescendo, e aquela parte do meio ali, entre as duas plataformas onde passava o trilho, já não tinha mais o trilho, ficou sendo o parquinho das crianças ali no meio ali. O pessoal usava uma parte da outra plataforma vazia para fazer varal de roupa, estender roupa, botar no sol, né, as roupas e tal. E aí tinha uma estrutura que cobria, né, essa parte, né, mas já estava bem decadente, assim, a gente não tinha como mexer naquilo ali, que era muito alto e exigia um conhecimento mais também, né, de outras coisas, de metalurgia, talvez, né, e tal. E aí nessa plataforma onde tinha os galpões era sequência, assim, aí vinha para mais, eu não sei quantos galpões, mas tinha uma família que morava logo no primeiro, depois tinha o Thor, tinha um outro também que deu uma época morava uns hippies, uns artesãos, né, não sei quanto tempo eles ficaram lá. Aí depois vinha a construção dos punk, o Pomba Negra. Aí o Pomba Negra era uma entrada principal, onde tinha uma sala e uma cozinha no fundo, e onde o pessoal assistia vídeos, fazia as coisas mais do cotidiano, assim, as trocas de ideia, recebia umas visitas rápidas, assim, né? E aí você, no segundo, ao lado desse salão, desse coisa, tinha onde o pessoal fez as partes de dormir, né? Que depois foi se estender um pouco mais para os outros do lado, né? Aí depois vinha o salão de festas. Tinha ali também, entre o salão de festa e essa parte de dormir, onde tinha vários quartos, tinha um banheiro também. Na cozinha lá também tinha um banheiro. E aí vai depender da época, como estava a estrutura, né? Tinha umas épocas que a estrutura estava mais precária, depois foi melhorando, botando água, essas coisas, luz elétrica, né? Depois vinha o salão de festa, depois do salão de festa vinha a biblioteca, e conectada à biblioteca também começou a se criar ali ao lado, ali nos quartos do lado, uns quartos, né? Mas eu não sei como é que ficou depois de tempo. Na época que eu estava por lá, ainda estava só algumas poucas pessoas ali dormindo por ali. Ninguém dormia na biblioteca. Isso aí é bem comum, né? Para não bagunçar a biblioteca. Biblioteca rolando nas ocupações, né? Não deixar ninguém fazer moradia nas bibliotecas, né? Ficar só um espaço mesmo coletivo e de. Até mesmo para não atrapalhar, né? Quando as pessoas querem estar lá ali, não tem gente dormindo, né? Faz muito sentido para várias coisas, né? E aí também rolava um computadorzinho nessa biblioteca, bem precário para a época, né? Não tinha acesso à internet nem nada, né? Mas já servia para algumas coisas, né? E aí depois, mais pro fundo, onde depois da biblioteca vai vir depois quando a galera vai ocupar, que era um galpão vazio, que vai ser um intruso, e depois um outro que vai virar o estúdio mais posteriormente, depois também. E aí vem a parte onde moravam os noias, uns dois ou três, assim, no meio, e no final, no último, vem um refúgio. Aí depois dessa parte tem todo um descampado, assim, mais com os matagal, assim, mas não mata muito alta, né? E aí do outro lado, bem do outro lado, assim, sei lá, não sei quantos metros, mas é uma distância um pouco grande, tinha mais umas outras sequências de galpões, que deveria ser onde, na época que a estação funcionava, o pessoal armazenava coisas, né? Onde fazia manutenção de coisas, e aí lá morava várias famílias, tá ligado? E aí, nessa parte, e aí tinha um poço lá, né, e tal. E aí subindo mais pra frente, pra direção do lado direito, tinha um campo, que era depois do bar do Edson, e do outro lado tinha umas casas que foram construídas ali, que já devia ser as galera mais antiga que morava ali, já era praticamente saindo da estação, estava no terreno ainda da área, mas aí saindo dali era tipo uma saída, uma das saídas, né, ou entradas da estação, que aí dava para um bairro que tinha atrás, né? Que era um bairro, não sei se o nome do bairro era Mogiana, era alguma coisa assim, que até eu tinha um punk que morava lá, que colava na ocupação. Mais pra cima, que eu nunca cheguei aí até lá, mas falavam que tinha um estádio lá da Mogiana, um time de futebol da cidade, um dos times de futebol da cidade. Eu nunca cheguei aí perto do estádio, do campo, né? E eu sei que tinha o campo dentro da estação, que era um campo pequeno, né? Que era tipo, que era o pessoal da estação jogava futebol lá, né? Como eu até falei no programa anterior, rolou até uns futepunk lá, uns punk contra os outros moradores, né, assim e tal. E aí depois disso aí não tinha mais muita coisa, era muito mato e tal, né? Tinha uns pessoal que cultivavam algumas coisas lá, né? O pessoal dos punks e esse pessoal aí mais antigo que tinha as casinhas, meio casinha própria. Eu não sei se essas casinhas já existiam antes de gente que morava na estação, quando a estação funcionava, né? Porque isso rola às vezes, né? De operários terem casa nesses lugares, né? Mas aí eu não sei como que era essa parte, essa história dessa parte aí. Aí dessa parte já saía pra esse outro bairro de cima, que era já um bairro bem burguês, assim, que tinha comunidade até meio nipônica, né? Que tinha, eu via que tinham fotos de polícia com cara de japonês, assim, né, e tal. E aí a gente ia muito ali pra cima pra manguear, pra pegar coisas nos comércios, que eram os comércios grandes, assim, pizzaria, que a gente subia lá pra cima, ia lá pra longe, padaria, tava muito, muito recicle bom. Era uma cidade boa pra recicle ali, muito boa mesmo. Pra manguei também era, mas é que era muita gente, muito punk na cidade. Eu tive umas dificuldades, foi até um dos motivos de eu sair de lá, que tava sobrevivência, tava difícil pra mim lá, né? Até eu me encontrar no que eu queria fazer, eu já fazia serigrafia, mas não era... Ainda não era expert, não sou expert até hoje, né? Mas, porra, nível que eu tava naquela época, nível que agora, né? Outra coisa, naquela época era só serigrafia punk mesmo. Então, pra ganhar dinheiro com isso era um pouco difícil, né? Mas o pessoal conseguia, a gente conseguia fazer uns manguei e tal. Então, eu ficava mais nas catação de latinha, nos recicle mesmo e tal. Eu conseguia meus corre nisso aí, né? Mas tinha umas galera que virava bem os manguei pra eles lá, né? Mas aí cada um com seus corre diferentes. Galera que fazia apresentação na rua, estátua viva. Teatro, várias coisas, a galera que só mangueava no sinal mesmo, no semáforo, né, com adesivos, poesias. Aí quando a gente ia pra Unicamp era bom, aí lá o mangueio era forte, tá ligado? E aí tinha tudo na Unicamp, né, dava pra você morar dentro da Unicamp e viver de lá, pena que os segurança não deixava, né, mas tinha um hospital, era tão grande que você tinha que umas partes circular de ônibus, né, pra você ir, assim, tinha pista de skate, rádio, que inclusive os punks tinham uns horários lá por semana lá, pra fazer programa, e aí rolava, não sei quanto tempo durou também, a gente ia pra umas festas muito grande lá, pô, dava pra catar muita latinha, tem altas fotos da gente saindo de lá e vender, assim, né, nos ferro velho lá próximo lá, né, e depois a gente ia, eu acabava sobrevivendo mais dessa forma, assim, mas fora isso, os recicles lá era muito bom, a gente mobiliava toda a ocupação, com tudo que a gente achava na rua lá, né, comida, tinha comida vegetariana, vários restaurantes vegetarianos pela cidade, era bem, bem bom nesse aspecto, assim, né, tinha uma feirinha lá, que rolava todo fim de semana, que chamavam de feira hippie, que não tinha hippie nenhum na feira, e o hippie ficava do lado de fora da feira, na verdade, né, e aí a gente ia lá, fazia uns mangueiros também, conseguia altos rango lá e tal, a galera fazia essas apresentações lá também, e pá, era, nesse aspecto era bem legal lá, mas era uma cidade, aquela área, a área central ali é muito burguesa, a Unicamp também, né, mas a Unicamp tinha gente de todo lugar do Brasil, né, e aí tinha rango de graça, vários restaurantes davam comida pra gente, tinham lá que até tinha horário pra gente ir lá já e pegar os rango e tal, né, e aí tinha as festas, porra, bolada que rolava lá, e a gente ia lá, bebia de graça, comia, fazia tudo lá de graça lá. Era umas partes que valia a pena, né, esses rolês aí fora da Ocupa lá, porque assim, ó, a cidade em si é muito sem graça, não tinha noite, nunca, a cidade morria depois de 6 horas da noite, a cidade morre, tipo, não existia nada. Você ouvia os barulhos de música assim, mas tudo no privado, assim, tipo, as festas devia rolar tudo no privado, não tinha nada de rua, igual eu tava acostumado daqui do Rio e tal, ou de outros lugares que eu já fui, lá era tudo assim, você via um monte de carro parado num lugar e tudo escuro, tudo vazio, as ruas, mas é a música vindo de fundo, assim, de longe, assim, num lugar privado, tá ligado? Era tipo isso, tinha muitas boates, assim, né? Tinha inclusive até uma perto da ocupação que rolou até uns problemas lá com os punk lá, os caras foram até lá na ocupação intimar a galera, falando que não queria a gente lá nas portas pedindo dinheiro, nem pedindo nada. Aí eles foram lá, as segurança lá dessa boate lá, era uma boate bem burguesa. Mas aí, no geral, era isso. A Ocupa era isso. É bem grande, né? A estação Mogiana, bastante espaço, né? Se tivesse durado mais anos, dava pra construir várias coisas da hora lá, né? Pô, agregar muita gente lá, né? Mas, felizmente, né? Rolou o desalojo. Eu não tava lá nessa época do desalojo. Fiquei sabendo, né? Eu tive os relatos aí. De repente, vou ter mais material mais pra frente sobre. E aí, eu lanço aí quando der. E aí, vou ler os materiais. Thank you. esse é o segundo, é o infozinho número 2 do Squat Ocupa Pomba Negra. Tem 12 páginas, tamanho 5, tem as infos da Ocupa, poesias, zines, bandas da Ocupa, recitais e receitas, né, e outros textos, compilação. Sobre a compilação punk fala, sobre direitos animais, Herbões Liberigo, o resgate das ervas, que era uma farmácia, né, de ervas medicinais e também um coletivo, né, de sobre o assunto, né, de ervas medicinais, plantas, né, capoeira regional, um ocorrido na Argentina, a banda Custo Coro. E aí a capa é Pomba Negra, Infozine número 2, abril de 2002. Aí tem a caixa postal da época, tem o símbolo, né, da Ocupa, que era uma pomba negra segurando um molotov, né, com as asas abertas, e atrás um símbolo squatter, e escrito embaixo, a capa toda preta, fundo todo preto, escrito embaixo da pomba, assim: contra informação não tem estética, nem estilo determinado. Não queremos agradar ninguém. Cada qual faz e determina da sua forma. Foda-se os padrões, viva a diversidade. E a primeira página, é depois da capa, né, é falando sobre a compilação punk. É Buraco Negro, Resistência da Quebrada. É uma produção punk que rola aqui na Pomba Negra. A compilação com as bandas Favela, Rasgados pelo Caos, Fúria, Angústia e Desejo, Cruz Tocoro, Gritos de Ódio e Dor, São os Culotes, Flores no Lixo, Cruz Tocoro e Favela são as únicas bandas que ainda estão ativas. O material vem acompanhado de um encarte com três folhas frente e verso. Que traz as letras e um pequeno comentário das bandas, com exceção de Sans Culottes. Esse material está disponível apenas para troca. E aí tem toda uma colagem de fundo, né, de várias fotos, imagens, bem bastante colagem mesmo. Foto de favela, foto de pomba, foto de várias coisas, tá vendo? Bastante coisa, assim, tem que até decifrar algumas coisas, que é bastante, o fundo é bem da hora, assim, né? E aí embaixo, depois dessa, da sobre a compilação, tem Rosa Negra é um zine de poesias ilustrado e de ilustração. Uma expressão punk bem pessoal. O zine tem 8 poesias, 7 são de autoria própria e a última foi retirada do livro 400 contra 1, que conta a história do Comando Vermelho. Este é o número 5 e pode ser conseguido através de nossa caixa postal. Para maiores informações sobre o mesmo, nos escreva. Contato Minhoca, Periferia. E tem uma mãozinha segurando uma bandeirinha com anabola, assim, do lado da escrita Periferia. E aí na segunda página, né, Squat Pomba Negra, abril de 2002, é um informe. E o caos continua rolando em nossas mentes, no cotidiano, na cidade. Seguimos de pé. Dias 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2001, rolou o evento aqui no Pomba Negra, contando com atividades como Esperanto, Capoeira Angola, Batucada, bandas, oficina de dança afro, oficina de reciclagem, vídeos, grafite, troca de ideias, bebedeira, etc. Neste evento também colaram as pessoas da comunidade mogiana, e notamos que a confiança do pessoal aumentou, rolando uma integração maior. Após esse evento, algumas coisas mudaram no squat, pois pessoas saíram e outras pessoas diferentes estão morando com a gente. No final, começo de ano, uma parte das ocupas saíram no rolê e o massa foi que houve uma movimentação de pessoas na ocupa, já que o espaço não pode ficar sozinho, pois há muitos nós na estação. Inclusive, no começo deste ano, esses nós tiveram a cara de entrar aqui enquanto o pessoal dormia e levaram uma bicicleta e um rádio. Isso ocorreu por ter poucas pessoas no espaço e as portas estarem em más condições. Dia 3 de março rolou uma festinha para as crianças da Mogiana, contando com uma apresentação teatral, com fantoches, oficina de fabricação de avião, tinho e roupa com material reciclado. Reciclável e batucada nas ruas da Mogiana, além de muita pipoca, salgadinhos, doces e suco. Também em 8, 9 e 10 de março rolou um evento cujo objetivo era a arrecadação de uma verba para puxar água para dentro do squat. e ligação da luz na biblioteca. Contamos com a presença da galera do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Salvador. Rolou uma oficina de Esperanto, roda de capoeira Angola, batucadas, vídeos, bandas, tragédia social, rasgados pelo caos, cruz tocouro, favela e projetos. Exposições de materiais e artesanato. O pessoal da comunidade constou e deu uma força. Enfim, a biblioteca comunitária está transferida e estamos constantemente organizando material. Estamos fabricando instrumentos para batucadas. As oficinas estão rolando semanalmente. Rola oficinas de artesanato para a criançada da Mugianda de forma esporádica. Estamos dando andamento em uma horta, onde também plantamos algumas ervas medicinais, e a farmácia Herbos de Liberigo está com algumas novidades. Está rolando constantemente a prática da capoeira Angola, mas entre um pessoal do Squat, pois as oficinas abertas à comunidade atualmente não está rolando. Mas temos projetos de retomada daqui a algum tempo. Pretendemos retomar também estudos sobre Esperanto e teatro. Estamos constantemente melhorando a estrutura do Squat. Agora estamos com água dentro do espaço, mas ainda precisamos expandir água e luz para outros cômodos. Aqui existem algumas bandas e o projeto de outras, e estamos podendo ensaiar no salão sem problema com a vizinhança. Só estamos precisando melhorar bastante nossa aparelhagem, pois não temos caixas suficientes e os instrumentos estão com problemas. Pomba Negra, resistência na quebrada. E aí, esse info foi em duas páginas, que tem umas monte de fotos, colagem de fundo na primeira página, na segunda página também tem umas fotos de colagem de fundo, tudo da ocupação, e um cartazinho, Pomba Negra, resistência na quebrada, de algum evento de março, não tá meio bem apagadão. Festival Cultural da Mogiana, com uma grade assim, de horários e também, mas está bem pequenininho também. Tem data dia 15/11, grafite, roda de capoeira, oficina de reciclagem, dia 16, cultura punk com bandas durante o dia, dia 17, oficinas livres para todas as idades, dança afro, batucadas, oficina de capoeira Angola, dia 18, vídeos durante o dia. E a próxima página é uma página de fundo branco com uma colagem de fundo que não dá para identificar o que é, porque as letras estão cobrindo quase tudo, mas tem uma imagem de fundo assim, deve ser de algum animal, ao que parece assim, né? Direitos animais. Como muitos de nós sabemos, a maioria da química farmacêutica está composta de elementos animais. Lendo um livro na biblioteca, me dei conta que existe muita informação oculta sobre vivissecção. O que será que não querem mostrar? As experiências com animais são incontroláveis, pois os frutos das mesmas dão muitos lucros e esses assassinos inserem em uma rede de farmácias, laboratórios, clínicas, etc. Galvani, um cientista conhecido através dessas monstruosidades, condenou a rã a ser a diversão dos laboratórios de fisiologia. As experiências sobre os músculos e nervos deste batráquio têm sido o ponto de partida dos principais conhecimentos fisiológicos. Estas práticas não só acontecem em laboratórios no meio de pessoas especializadas, mas também desde que estamos na escola, os professores nos ensinam a abrir um animalzinho para estudá-lo e querem botar em sua cabeça que é uma forma de aprender e que o bicho não sente dor. Então, uma vez mais, nos damos conta como o ensino está totalmente imposto por um sistema burguês controlado que só quer formar máquinas que cumpram ordens e atrofiarem uma forma de pensar, de agir e de viver, de sentir e de eleger desde pequeno igual a outras instituições do Estado. As crianças têm que ter consciência de que devem usar criticamente seus poderes sobre os animais, como sobre todos os seres mais fracos, que eles, civilizando na escola sua espontânea inclinação a provocar reações nos seres vivos, assim dizem estes assassinos. As associações protetoras dos animais não passam de uma farsa do Estado para dar uma imagem à sociedade burguesa. Eles pegam os bichos das ruas, tiram sua liberdade como uma desculpa de protegê-los e não fazem mais do que mantê-los em uma jaula. Enchem seus corpos de químicas e, se algum laboratório precisar deles para fazer seu comércio medíocre de medicamentos, imediatamente os vendem. Também as carnes que vendem nos açougues, apesar de ser uma matança em série, é totalmente ruim para a saúde, começando que somente o fato de ingerir um animal morto no nosso corpo, sua digestão demora 48 horas. Também usam conservantes para que esta carne fique mais vermelha, mais gordurosa e mais apresentável. É consequência de hormônios, corantes e uma quantidade de químicas que nem eu sei o nome. As distintas máscaras do capitalismo estão tão perto de nós como a água que tomamos. Há séculos se apoderam do mundo, dos animais, das culturas, das raças, os rios e mares, enfim, da natureza. Eles pensam que têm direitos para isso, por acaso, sempre em nome de Deus. Hoje, nós podemos continuar com a luta, não sendo cúmplices com tanta bestialidade, não consumindo seus produtos, sua medicina, suas merdas, pois para todo químico sempre há uma forma natural para substituí-lo. Centenas de cachorros, gatos, ratos, coelhos, macacos, etc. são utilizados para testar produtos de beleza e de higiene, como cosméticos, shampoo, batom, pasta de dentes, perfumes. Por exemplo, nos olhos dos coelhos é colocado o hipoclorito para ver se afeta as vistas das pessoas. Os cachorros os queimam a pele vivos para provar os cremes para o corpo e ver se servem depois da queimadura do sol ou de água quente e outros. Capacetes de beisebol são provados nas cabeças de macaco, dando-lhe vários golpes na cabeça com o capacete posto, por muitas e muitas vezes sem contar com as máquinas que ajudam a pressionar o capacete com terrível força ainda na cabeça do pobre animal. E assim uma sucessiva matança e vivissecção são o que sofrem milhares e milhares de animais todos os anos. Muitas pessoas pensam que os animais não sentem, não sofrem, e isso é claro que não é verdade. Os animais sentem a falta da liberdade, de seu ambiente natural, e o ser humano os condenou com sua domesticação e seu comércio. Viva a evolução de cada ser, evolução livre. Preconceito é uma pura ignorância. Liberdade, ocupa, respeita. Natália. E aí esse texto também é em duas páginas, né? Na primeira página era uma imagem de fundo, né? Toda a página branca, uma foto de fundo de algum animal, que me parece. E a segunda página também tem uma foto de fundo, dá para entender um cone cortado, né? Um batom com X, uma coisa assim, um produto cosmético, né? Um shampoo, um batom, não sei, assim, não dá para identificar muito. A foto tá meio coisa, uma folhinha, e aí um fundo meio preto e branco, um símbolozinho squat com escrito culpa e respeita. A próxima página é Herbôs de Liberio, que é o resgate das ervas, que vai ser um zinezinho depois que eu vou ler aí também. Aí aqui é só um resuminho do que é a parada. Era uma farmacinha alternativa que rolava, né, lá. Esta é a farmácia alternativa que há cerca de 6 meses vem resistindo aqui no Pomba Negra. Já começamos a preparar tinturas e pomadas à base de ervas e contamos com uma variedade de ervas indicadas para vários casos como gripe, bronquite, caganeira, febre, sarna, cólicas, etc. Para se informar mais sobre as ervas e a farmácia alternativa, temos um zine de uma página, frente e verso, com algumas dicas a respeito, e estamos fazendo trocas com outros materiais. Caso lhe interesse, escreva para nós. Dicas alternativas. Goiabeira. A folha da goiabeira é bastante indicada para caganeira. Também se pode mascar as folhas para proteger e limpar os dentes, mas não substituir a escovação. Fazer o chá por infusão, ferver a água antes, usar de preferência as folhas menores e frescas. Indicação para a febre: eucalipto, limão, picão, guaco, alho. Quando tomar chás, principalmente alho e eucalipto, evitar o máximo pegar friagem. O conveniente é tomar à noite antes de ir dormir. E aí essa parte é numa folha só, né? Tem uma colagem também de fundo, uma foto, acho que é do Crusting. Umas sementes, umas plantinhas, uns desenhos, ervas curam, remédios e lucros, né? A história secreta de um golpe bilionário. Trata-se do quinto maior mercado mundial em produtos de saúde. Rende por ano cerca de 12 bilhões de dólares e apresenta controles muito frouxos. E aí tem uma pessoa mexendo num vidrinho com alguma coisinha, né? Tipo, como se fosse um negócio de indústria farmacêutica, né? Uns vidrinhos. E aí a próxima página é breve comentário sobre a capoeira regional. Acredito que o fato de Mestre Bilba ter criado a capoeira regional abriu-se um leque a toda a parafernália que existe hoje na capoeira, não desvalorizando seu trabalho e sua preocupação em mudar o quadro em que se encontrava a capoeira naquela época, até antes da década de 30, onde ela estava perdendo seu valor diante das diversas lutas orientais que estavam tomando espaço. Apesar de eu não ter praticado a capoeira regional, segundo minhas observações e o que os mestres mais velhos comentam, sei que essa capoeira louca que existe hoje acaba se distanciando muito da capoeira de Mestre Bimbo. A regional já era algo diferente da capoeira que existia antes. Imagine essa capoeira de hoje que já está muito distante daquilo que é a regional, se é o que podemos chamar isso de capoeira. Reconheço também que existem algumas poucas academias que procuram resgatar a verdadeira capoeira regional de Mestre Bimbo. E com esse pensamento que vejo a necessidade de estar resgatando suas raízes dentro da capoeira de Angola, ou seja, a memória de um povo que lutou pela conquista de sua liberdade. A capoeira Angola é bem distinta da capoeira regional, tanto no ritual, na formação da bateria, na relação com os jogadores e com a vida, nos toques de birimbau, no jeito de cantar, na preocupação em resgatar e preservar seus fundamentos, pois a regional é competitiva e muitas vezes perdeu seu caráter de jogo. O engraçado é que vemos algumas academias de regional que dizem que ensinam as duas capoeiras, Angola e regional, mas nós que praticamos a capoeira Angola sabemos que isso é pura Babilônia e que no fim os alunos dessas academias não aprendem nenhuma e nem a outra capoeira. Já os angoleiros ensinam apenas a capoeira Angola em suas academias. E aí tem uma colagem, um chapado preto de fundo, né, com uma parte branca. E aí tem duas fotos, uma foto dos punks fazendo capoeira assim, né, uma roda de capoeira com os punks assim em cima, e outra embaixo que deve ser uma outra roda de capoeira em algum outro local assim, né, pessoal. A próxima página é sobre o que ocorre na Argentina. O fogo cruzado, os anônimos que caem junto a mim, o gás que não nos arranca nenhuma lágrima, a certeza de não saber por que se está brigando, mas que tem que seguir colocando em xeque, chutando todo o tabuleiro, o cotidiano e ir e vir das coisas. A respiração entrecortada, o brinde com o que foi saqueado, que tem mais gosto, é proibido, o cômico e o trágico irrompendo ao mesmo tempo, desnudando as intenções de cada indivíduo, de cada instituição, como atores desta farsa que se faz chamar sociedade civilizada. A aventura de negar e destruir todo o fundamento material desta desordem que impossibilita a menor ousadia. Tudo isso nos vai pré-anunciando o que seria estar no caminho como um rumo vago, impreciso, caprichoso, fazendo o que não se conhece, mas que por isso ingenuamente chamamos afinidades, resulta familiar. Que os cronometristas da história, com letra maiúscula, tirem suas teorias sempre sem arriscar nada sobre os motivos, que sempre são infinitos do que aconteceu e acontece. O inexato é o que o sangue ferveu e tomou conta das ruas em 20 de dezembro, que foi massivo, que segundo desde onde e aqui se observava, foi bem espontâneo e radical. Que ao partir das carcerulas significa um novo canal de informação, comunicação, bem distante dos meios massificados de inexpressão. Que cada bairro teve uma sua particularidade, que houve e há muitos traidores, que o medo ditava as leis, nossas vidas todos os dias, que o vômito da população foi tão grande que arrastou anazes e anarquistas na mesma barricada, que houve manipulação dos partidos, mas em algum instante o cachorro mordeu a mão do seu amo e este soltou por algum momento a correia que ante a massividade e espontaneidade dos protestos nos dias seguintes, todos ficamos perplexos, destruídos, diluídos neste grito que por momentos não resultava alheio, que houve 30 mortos nos primeiros 2 dias, que como sempre de tudo o que ocorreu no interior não se soube nada, que houve coisas muito estranhas, como se chegou a entrar no parlamento e a casa do governo, prender o fogo, e que logo após apareceu a polícia, que serviços da inteligência e imprensa são a mesma coisa que o inimigo, mas que nunca somos nós mesmos, que nenhum partido se animava a levantar nenhuma bandeira para não ser linchado, que o transcurso dos feitos começaram a funcionar assembleias de vizinhos onde se debatiam ideias revolucionárias e impulsos reacionários se expandiram a prática do truque, como em época da ditadura. Milícias, patotas do partido oficial são os organismos de repressão mais selvagem por sua informalidade, fazendo do cotidiano uma guerra civil não declarada, que agora tem mais mortos em protestos, principalmente entre os desocupados, que acabaram produtos básicos como leite, que inclusive estes produtos aumentaram consideravelmente de preço, que a segurança das fronteiras, gendarmeria famosa por reprimir protestos, cortes de BR, agora a patrulha dos trens e as ruas, que militares e empresários se juntaram para analisar a situação e superar a crise. O voo de uma pomba negra vai guiando nossa viagem, vencer as distâncias de todo tipo, descobrir a parte dessa semente que quer explorar, brotar e romper com seus galhos bem altos por entre o meio do excremento social deixado de lado, nutrindo-se dos marginais com suas raízes, derrubando todo este lixeiro. Rindo-se do evidente, a pomba negra faz seu ninho nesta estação ferroviária desativada, onde já ninguém espera nada, e é justamente esta desesperança que nasce a desesperação de viver de outra forma, deixando bem claro que não há amanhã, que é o dia a dia que fortalece nessas conspiração para fazer de nossas existências um incêndio permanente. Saúde e coragem, Frederico. Um contato de e-mail, provavelmente essa pessoa estava de rolê lá pelo Pomba Negra e aí lançou esse informe aí, né? E aí acho que o pessoal deve ter traduzido, e aí tem umas partes que tá meio estranha assim, né? Às vezes é algo de tradução muito literal, né? Ainda mais naquela época que, né? É tradução no dicionáriozinho, né? Muitas vezes, né? Galera que dá rolê já saca um pouco, né? Mas aí incrementa com palavras, né? Traduzidas no dicionário. É mais fácil traduzir em espanhol do que traduzir em inglês, né? No dicionário, né? Mas só incrementar as palavras que não compreende muito, né? Mas, assim, tem aquela coisa, né? Eu não sei como é que foi dado isso aí. Eu não sei que manifestação foi essa aí. Eu sei que acho que foi por volta de dezembro de 2001, né? Eu acredito que tenha sido essa manifestação. Foi, eu me lembro que teve uma manifestação muito grande nessa época na Argentina. Sobre que tema, não sei. Mas eu sei que eu até cheguei a fazer uns índios com umas fotos, assim, né? Dessas manifestações da Argentina. De fazer as colagens. Crustocoro, é a próxima página. Crustocoro é uma banda punks que resiste no seio do Pomba Negra. São sentimentos ácidos e corrosivos que são expressados através de poesias, ruídos entre o caos cotidiano oferecido pelo capitalismo, que nos encurralam em vários becos sem saída, expandindo o ódio antifascista e fortalecendo a contracultura punk. Crustocoro, mais do que nada, é uma expressão espontânea de indivíduos que vomitam e cagam a indignação mais obscura contra toda a opressão na qual somos sujeitos no dia a dia. Marcelo e Minhoca. É que acho que nessa época aí, o primeiro, bem do início da banda, do Crustocoro. Aí acho que ela começou com Marcelo e com Minhoca. Acho que era o Marcelo na bateria e o Minhoca na guitarra e voz. Acho que o Marcelo também cantava alguma coisa, não sei. Depois foi entrando mais integrante. Essa banda foi uma banda que depois chegou a ter 5, 6 cabeças. Era uma banda que, na verdade, furou um coletivo, assim, da Ocupa, assim, né? Depois de um tempo, assim. Rolava uns bagulho bem louco, assim, né? Umas batucadas no meio, tudo assim, né? Isso foi bem comum nas bandas da Pomba que rolava na Pomba Negra, assim, né? Mas a Crustocoro acho que bem que expressou bem isso aí numa época, assim, né? Que era bem, bem coletiva a banda, assim, né? Das pessoas que viviam na Ocupa no momento, assim, né? E aí tem um logo da banda, assim, Crustocoro com um hardcore no meio, assim, um símbolozinho do hardcore, aquele bonequinho, ou de lado, né? Assim, um HC. E aí tem uma letra, né? Punk vomitando ódio na face do opressor, cristalize-se a certeza do germe da insubmissão nas entranhas da podre máquina, rugem as ferrugens de uma luta interminável, punk antifascista, punk antinazista, punk. E aí o fundo todo preto com uma foto também, eu acho, de fundo, não dá pra identificar, embaixo dois rostos, assim, um gritando e o outro com a mão na cabeça, assim, de tipo de desespero, e aí uma frase, assim, colada de canto também, que não dá pra entender muito, só uma parte, um pouquinho, e aí embaixo DIY com um símbolozinho da expansão, estrela do caos, e aí a última página agora, que seria a capa de trás, aqui exprimido como enlatado, penso bem em meus atos, contraio meus anseios com receio de estar sendo vigiado. As armas criam mais potências e as forças criam resistências, e a opressão não cicatriza. Golpes após golpes sobre o corpo sofrido e a miséria que define do meu corpo reflete as imagens que convivem da sua mente e faz vomitar justificativas para continuar como um produto. Nunca será se ela consumisse, mas será menos perseguida, pois por quem já caiu na armadilha não precisa ser procurado. Um padrão para a escola, um padrão de educação, amor de plástico, o beijo da insubmissão, uma moral que abriga a guerra em seu peito, com hospitais gratuitos para defuntos periféricos, ou uma boa droga farmacêutica para te lobotomizar por completo. Ainda nos chamam de violentas, por sobreviver dos desperdícios, aqui espremido como um enlatado, minhoca. Aí embaixo. Apesar das mudanças e dos demais problemas, seguimos batalhando mesmo não tendo esperança de uma mudança social. Não temos um fim pré-determinado, já que acreditamos mais nos meios, no dia a dia ou na vivência cotidiana com as pessoas que acreditam que o fato de mudar ou revolucionar está na prática direta daquilo que pensamos. Sem preconceitos, sem limitações, nem autoritarismo, respeitando a livre evolução de cada indivíduo. O sistema cria armadilhas que muitas vezes não escapamos, fazendo com que tenhamos vícios que passam batido nas nossas atitudes. Já que então queremos mudanças, é preciso estarmos sempre nos auto-questionando e abertas a críticas. Pois na vida todo mundo leva tombo, mas nem todos têm a manha de se levantar. As diferenças e a diversidade é importante, pois a autonomia se faz também através delas. Essa foi a última página. É um fundo preto com alguma colagem assim, que também não dá para identificar muito o que é. E bem escura mesmo a imagem que foi colocada de fundo. E aí o cinema é todo de colagem de tirinha. Tirinha branca com as letrinhas pretas. Todos os textos do zine é coladinho assim. Eu não tenho fazer zine assim. É, mas é bem da hora o resultado. E aí esse zine tem 12 páginas. Que é um tamanho, né, uma folha da 4 dobrada no meio, aquele bem zine, bem clássico, né, tamanho, bem formatinho, bem comum, né, mais usado assim nos zines. Norte do país, Alagoas, Rio de Janeiro, Goiada, Sobada, do sul do Pará. Ocupar, levantar e morar. Produzir, resistir, pra viver e viver. O mundo inteiro viu, o mundo inteiro assistiu. O massacre no Brasil, o massacre no Brasil. Você viu, o mundo assistiu. Você viu, o mundo assistiu. Melhor ocupar para a pele produzir. Ocupar para morar, existir e viver. O mundo inteiro viu, o mundo inteiro assistiu. Massacre do Brasil, massacre do Brasil. Você viu, o mundo assistiu. Você viu, o mundo assistiu. No Brasil. No Brasil. casa estaba pidiendo a gritos ser ocupada, ¿eh? ¡Esos son peores que ratas! Thank you. É, agora é o infozinho do Squat Pomba Negra, o número 3. Esse tem 12 páginas, no tamanho A4, né? É... folha inteira mesmo, A4, né? Só que ele é dividido em colunas, assim, né? Metade da folha, começa um texto, termina do outro lado. Às vezes não, às vezes começa na direita e termina na esquerda, às vezes começa na esquerda e termina na direita, às vezes começa na esquerda ou na direita e termina embaixo. É bem, bem diferente, assim, né? Mas dá uma confusãozinha na hora de ler, mas dá pra compreender. E aí ele tem infos das Ocupa, poesias, zines sobre outros zines, bandas das Ocupa, da Ocupa, das Ocupas, né? Receitas, outros textos. Eu vou dar uma lida agora. Capa tá escrito infozine, squat, pomba negra, né? Com um símbolo do squat no O do pomba e um arroba no A. E na negra, tem um asinho na bola, né? E aí tem um rosto, né, tipo uma arte, assim, de tipo um rosto num parafuso, sei lá, uma mão segurando, tipo como se fosse um bagulho de apertar, assim, né? E aí o rosto em cima desse bagulho, e tem um outro bonequinho no meio, assim, entre o parafuso e o rosto. É uma arte meio louca, assim. E aí tem uma colagenzinha do escrito por cima, logo na capa: sobrevivendo, incomodando, ocupando, desobedecendo as leis deste sistema, resiste na margem da decadência humana, invadida do terror que o Estado te oferece, uma pomba negra, repudiando o conformismo social que alimenta a paz da burguesia, seus constantes opressores, cria um espaço para a espontaneidade individual e coletiva, vivenciando a luta pelo rompimento das correntes que a amarra, está na mira, controle do Estado. Lá do outro lado, a esperam voar mais alto, tendo como recompensa uma gaiola. Aí tem um bonequinho jogando uma suástica na lixeira, uma silhueta de um policial com cacetete pro alto, assim, como se fosse agredir alguém. E aí umas mãos, assim, sem corpo, só as mãos, né? E um símbolo squat, umas mãos pro alto, né? Um símbolo squat passando por cima, assim. Uma escrita que é... eu acho que é em espanhol, mas tá meio dificinho de ler. E aí tem uma embaixo desse símbolo esqueleto, tem um pessoal, uma silhueta de um pessoal mascarado em cima de uma casa, assim, de um prédio, assim, né? De um pedacinho de um prédio, né? E aí uma, tipo, uma luazinha no céu, assim, ou sol, né? Mas tá tudo, é só a silhueta, só. E aí na capa mesmo, como eu falei, é dividido em coluna, né? E tem mais um texto do lado, assim, do lado da parte do... a apresentação, assim, né, do info. Desde o início da humanidade, os seres seres humanos vêm se impondo uns aos outros através da força e de armamentos, massacrando e dizimando diversos povos e culturas. Povos que acreditavam na natureza, no sol, na lua, na água, etc., se viram forçados a acreditar nesse deus ilusório. Tiveram que ver a floresta, sua casa e meio de sobrevivência, sendo engolidos pelo progresso em massa de concreto. Querem transformá-las em lendas, como um conto distante da realidade. Mas em meio a esses escombros, ainda se escuta o toque dos tambores, do batuque, da capoeira, da flauta e dos traços, e nos traços de cada indivíduo faz mostrar que essa diversidade ainda tentam sobreviver em meio a essa selva de pedra. E aí tem uma colagem de fundo, umas fotos assim bem obscura mesmo, não consigo, acho que são pessoas negras, né? E aí uma foto escura, talvez indígenas também, né? Não sei, tá bem, bem obscura mesmo as fotos. Embaixo, assim, tem, tipo, parece ser uns indígenas, assim, né, em alguma aldeia, assim, no final da página. Próxima página, Squat, junho de 2003. E aí, indivíduo? Está mais aí informativo sobre o que rola por estas bandas. Já deveria ter saído outros infos sobre Squat antes deste, mas entre trancos e barrancos, este visa passar alguns acontecimentos desde o último pra cá. Nesse meio termo, várias coisas aconteceram, onde se inclui a participação de alguns de nós ocupas no terceiro encontro internacional anarcopunk, que aconteceu na Bahia em julho de 2002, pois para nós o lance não foi só o encontro em si, mas todo esse rolê pela cidade e o que vivemos com as pessoas que trombamos, onde obtivemos uma experiência interessante, de onde podemos estar trazendo e trocando com as ocupas daqui, da mesma forma que foi levado daqui para lá. Estávamos também no Fórum Social Mundial, ocorrido em janeiro deste ano, onde levamos a batucada e apresentamos em apresentações no acampamento da juventude, além da participação nas reuniões que ocorreram entre os punks de todas as partes do Brasil, onde pudemos expor as problemáticas do squatter e propor ações em conjunto, além de conhecer outras realidades e vivências dentro da nossa contracultura. Aqui na estação também ocorreram eventos. O primeiro aniversário de Umanga, Pomba Negra, 30 de maio e a 2 de junho. O segundo foi uma confraternização depois do encontro da Bahia, ocorrido de 30 de agosto a 1º de setembro. O terceiro foi uma festa feita especificamente para crianças daqui da comunidade em 13 de outubro. Ambos os eventos foram em 2002 e contaram com várias atividades. Contamos ações, antifórum, organizada por punks e libertários e também com a compilação de nossa... com a ampliação de nossa horta medicinal e melhoramentos nossa composteira de orgânicos. Também ampliamos o parquinho das crianças através de uma doação de brinquedos que estavam encostados por estarem quebrados ou algum tipo de problema, onde pegamos alguns reformamos e botamos para funcionar. Nossa movimentação squatter começou a ganhar mais intensidade aqui em Campinas em março de 2002, quando uma galera ocupou um outro cômodo aqui na plataforma, surgindo assim um refúgio. Logo em seguida, o squatter da Andara em Piracicaba foi desalojado e as ocupas vieram para cá ocupando um cômodo que havíamos limpado onde seria o estúdio. Trouxeram a biblioteca e alguns materiais do Dandara que se integraram aos que já haviam aqui. Isso ocorreu em junho de 2002, dando origem ao squatter intruso. Cada um desses espaços possui suas próprias atividades, proporcionando uma boa diversidade cultural e nos misturamos conforme o surgimento das afinidades entre os indivíduos dos squatters. Com o decorrer dos acontecimentos, decidimos coletivamente dividir alguns dos espaços de convivência, como o salão e a biblioteca, e as responsabilidades de organização dos mesmos, criando assim uma integração maior entre nós ocupas. Passado essas pequenas mudanças, várias coisas continuaram acontecendo, como a problemática do processo de desalojo, onde a Unicamp quer criar um centro cultural feito especialmente para a elite burguesa dessa cidade. Este desalojo acarreta não só diretamente a nós ocupas, mas também as famílias daqui que não têm muitas perspectivas com relação a isso. Atualmente estamos em negociação com a universidade e já divulgamos esse processo num texto lançado no início deste ano. Portanto, não entraremos em detalhes sobre isso aqui neste info. Inclusive, nesse meio tempo de negociação com a Unicamp, fizemos contato com grupos de extensão da Unicamp, que atualmente estão desenvolvendo trabalhos com crianças da estação por intermédio nosso, inclusive não só com elas, mas estamos em aberto a qualquer outro grupo ou pessoa que seja anti-autoritário, autônomo e que seus projetos não tenham caráter assistencialista, para que utilizem o espaço e nossa influência com a comunidade e desenvolvam seus trabalhos. Também ocorreram várias produções culturais independentes, como curtas, zines e um vídeo relatando a ocupa e suas atividades problemáticas. Estamos também com uma grade de horários de atividades como capoeira angola, batucada, historinhas para crianças, artes plásticas, inglês, exposição de vídeos que rolam todas as semanas em dias fixos. E pretendemos estar abrindo a biblioteca semanalmente, além de estar incluindo outras atividades. Outro problema que está ocorrendo atualmente, de uns 5 meses para cá, é a polícia que está constantemente praticando atentado a bomba e rojões, que são estourados, principalmente durante a madrugada, em volta de toda a estação. Inicialmente achávamos que era algo pessoal ligado diretamente conosco, coisa que nos preocupava profundamente, mas agora vemos que é com todos que estão na estação. Não sabemos o que eles querem especificamente, mas achamos que estão sendo mandados por empresários da região. Estamos nos organizando para agir de forma que não prejudique nenhum morador. E aí esse texto está em 3 partes, em cada página, assim, né? Porque as páginas são divididas no meio, né? E aí está numa uma parte. Na primeira parte tem uns desenhos de fundo, assim, né? Tem uns bonequinhos, uns cifrão, uns tambor, umas paredes, alguma coisa que não dá pra identificar, assim, claramente. Aí na outra página tem um monte de coisa digital, né? Impressão digital de fundo, assim, né? Dois bonequinhos também, de chapéuzinho, também desenhado assim, representando pessoas comuns, assim, né? E na última parte tem um monte de fotos, né? Das batucadas, do pessoal andando, fazendo as batucadas, alguns desenhos, eu acho, assim, uns riscos. O próximo texto é Produção Independente, Navalhas Afiadas. Como a parte mais difícil da construção de um texto é o início, e como este se trata de ruídos e barulhos sentimentais e produção independente, é inevitável comentar sobre a cooperativa de bandas que rola por aqui nos esquetes em Campinas. A Conspirativa Negra de Ódio foi e continua sendo uma iniciativa que partiu de ocupas e manos que estão na fita com nós, na convivência, nas correrias, nas bandas que tiveram sua importância em meio a essa caótica correria e paranoia, e a vontade de resistir em nossas ideias e expressá-las da forma em cada um tem afinidade. Estamos construindo um estúdio para ensaios, apesar da ameaça dos alunos, seguimos sentando os últimos tijolos, e em meio a tudo isso tem envolvimento sentimental das produções marginais, através dos poesinhos, zines, rolês, bandas e todo o trampo que é necessário em relação à produção das bandas, gravações, encarte, divulgação. Custo couro, favela, autocadáver, rasgados pelo caos, fator humano, não foram e ainda não são somente um barulho antifa, um vômito qualquer, sim, um ato simultâneo da convivência e vontade de direcionar o vômito. Um reflexo de nossos anseios e reflexões poéticas. Embora a maioria das bandas citadas de uma certa forma terem acabado, ainda não estão extintas. Algumas se encontram em processo de gravação, de modo de não apagar a memória e registrar os projetos relâmpagos e todos os materiais de difusão punk libertário. Produções marginais. Custo couro e favela. Catarro bruto. Aí tem umas imagenzinhas embaixo, assim, que representa cada banda, né? Custo couro de um lado, favela do outro aqui, mas tá bem, bem toscal mesmo, assim, né? Talvez quando a usina era novo, né? Dava pra entender melhor, agora tá meio complicadinho de entender. Próximo texto: aqui não tem padrão de vestimenta para o punk, e se quiser chegar apavorando nas ideias, achando que está no primeiro mundo, é melhor que todo mundo com sua verdade, e é melhor que todo mundo com sua verdade absoluta, que não vai dar muito certo. O que não devemos é perder nossas afinidades culturais, seja de onde ela vier, pois o punk é também uma mistura de culturas adaptada à sua realidade, portanto há mudanças constantes e muita diversidade cultural. O foda é quando se perde a simplicidade, que é uma característica marcante do povo latino, do povo indígena, do povo mestiço. É importante sermos cautelosos, mas nunca se fechar completamente, pois com isso acabamos criando limitações para nós mesmos. Ouvir uma pessoa falar bonito, ler uma publicação de algum info, texto ou zine que seja feito de forma esclarecida, deve ser gratificante para quem não conhece de fato a realidade de quem o faz. Escrever e falar bonito, muitos sabem, mas poucos têm a manha de praticar aquilo que pensa. Na realidade, não há revolução sem ação, no dia a dia. Portanto, mano, se quiser de fato conhecer nossa realidade, colhe por aqui, sacou? Estamos aqui no dia a dia, tentando de fato revolucionar o cotidiano e cotidianizar a revolução. Mas como você já sabe, aqui não é lugar para tirar férias, muito menos um mocó ou um albergue. Pedimos para a galera que cola dar uma força maior em nossas correrias, principalmente reforma, limpeza e rango. Pois na verdade não será para nós o culpa especificamente, mas sim para todas as pessoas de todo o movimento que rola por aqui. DN. E aí nessa página todo fundo preto, só tem um desenho que é um punk segurando um birimbau assim, escrito 500 anos, dominação europeia. E ele tá vomitando assim. Então, essa próxima página, eu acredito que esse zinho tá faltando alguma página, deve ter perdido, ou quando tirei cópia, não sei. É, muitos anos, né? Quase 20 anos, né? Então pode ser que tenha perdido alguma página, tá perdido aqui no meio das minhas coisas, né? Mas aí tá, vou começar do jeito que tá aqui. Em termos de reformas, como culturalmente, pois fica difícil a indivídua que não produz nenhuma atividade que beneficie de alguma forma o coletivo, já que a mesma de alguma forma está usufruindo dele. Já colocamos uma tabela de sugestões para as pessoas que colam e de repente não sabem como ajudar. Mas parece que essa tabela fica colada na parede como um enfeite, pois a maioria das pessoas não colaboram ou se fazem despercebidos, sem incluir as manes de correria. Talvez pensem que aqui é como na casa da mamãe e do papai, pois se somos punks ou autônomos, não precisamos falar o que a pessoa tem que fazer. É importante que ela observe por ela mesma. Houve uma época que as pessoas, vendo que estávamos com uma estrutura boa, achavam legal e queriam morar aqui. Mas nossa proposta não é apenas a moradia. O curioso é que as pessoas que queriam morar não tinham iniciativa de ocupar outros cômodos que estavam abandonados na época. Queriam algo já pronto para chegar e encostar. Isso fez-nos chegar à conclusão de que deveríamos fechar o grupo, pois havia muitas pessoas que, além de não fazer nada, parecem estavam deixando os demais ocupos sobrecarregados. Não é uma hora para outra que aprendemos as coisas, muito menos num final de semana ou outros, quando muitos que estão na cena botam seu visuzinho. Dito punk, aquele europeizado que tanto vemos na cena e saem para tombar a galera. Um visual ou um rótulo esconde muitas coisas de um mentiroso, esconde principalmente para aqueles que ligam mais para visual e som do que para ideia e personalidade, mas som. Só quem sente correr na veia o sangue da marginalidade e vive realmente a cultura de rua vê que o cotidiano daqui está muito longe disso. E aí tem um fundo todo preto, tem um desenho de uns punks também, uma menina punk de dreads, negra, uns outros punks assim de fundo discutindo alguma coisa, aí uma pichação em volta deles, alguma coisa assim, tipo como se fosse um dentro de uma culpa mesmo, né? Um símbolozinho square, aí mais embaixo tem umas cobras também pretas assim, né? No fundo preto, só com uns tracinhos brancos assim em volta delas, para identificar assim, né? a pele dela, assim, né? Como é que é? O couro dela, né? Aquelas manchas assim, né? Mas é só a silhueta da cobra assim num fundo preto. E aí, próxima página. Dia a dia embebido em loucuras, e lá vai eles, fervilhando em pensamentos, explodindo em ideias de indivíduos ativos na luta por uma vida sabotadora do sistema, aprendendo a viver a liberdade, lutando por autonomia, seguimos pensamentos sombrios, desejando, mirabolando, agindo pelo funeral da autoridade, cantando, dançando, ardendo, livres e selvagens, rompendo barreiras e cadeados, correntes, convivendo em comunidade onde o sentimento subversivo impulsiona a vivência individual e inigualável de cada um ser, cada dia um pouco mais livre. Continuamos teimosos. Poesia coletiva numa noite emmaconhada, numa casa ocupada, ocupa de Fabienne. E aí é num fundo preto assim, né? Também tem uma colagenzinha assim, mas é tipo umas madeiras, parece, né? Em cima tem um punkzinho assim, andando com a mochila nas costas, a lua e uma estrelinha no céu, e ele limpa uma casinha assim. Próximo é um textinho, é uma poesiazinha, né? Anocan, flui e vai, mutuca, lampo, queima e pensa. Pensa no diferente, que igual não dá mais. Flui, pensa e vai. E aí uma colagem, tipo um quadro assim, com uma cruz, assim, tá de cabeça para baixo. Não só a cruz, né? O quadro todo, a escrita toda, né? Qualquer religião atrasa a mente humana. Próximo texto, acho que é. E lá vai ele, aos tropeços, aos trancos e barrancos. Perder da noção do tempo, sua vida corre diante dos seus olhos e ele continua a acompanhar esse turbilhão de atos e fatos, perdido no medo em que a vida lhe traz, os dentes de sua boca mordem suas próprias bochechas. E lá vai ele, arregalado, insano, acuado, a guarda sempre alta, pois o golpe pode lhe rasgar qualquer momento, as tretas são inevitáveis. E lá vai ele, lembrando com alto teor de desgosto, dos momentos falsos que cravaram no seu inconsciente, não com algum resquício de saudosismo ou lembranças agradáveis, e sim com o maior sentimento de desconfiança de todo ser humano. Mas não de todos, em todas as antíteses que passam em seu ser, o inesperado está esperando. E lá vai ele, sentindo subir às alturas imetráveis, escorregando no lixo, no limo da desgraça da vida, sentindo seu corpo já morto cair sem parar. E os gritos do silêncio despertam de mais um sonho acordado. E aí o fundo dessa página tem um punk assim bem riscado, assim, bem simplesão o desenho, né? Mas bem riscado, um rosto, né? E um outro boneco assim, tipo em desespero, assim, com os olhos parecendo que a boca e os olhos é um tipo quebrado, assim, como se fosse uma máscara quebrada, né? E aí um olho de fundo assim, né? E um outro tão risco assim que não dá pra identificar o que, que é, mas tem um desenho assim, mas não consigo identificar o que, que é. Na próxima página. Na próxima página tem um ou dois. Acho que são dois. É um texto só, mas é que uma parte tá de cabeça para cima, uma tá na posição certa, e a outra página tem que virar. A outra parte do texto tem que virar a página de cabeça para baixo para poder ler. E aí é. Homens e mulheres amontoados ao meio do concreto, ao meio de todas as poluições possíveis e cabíveis ao ser humano. O cheiro da urina e das fezes ampliado pelo calor do sol. Fedores insuportáveis enchendo seus pulmões com a cantiga urbana, necrose urbana. O trecheiro morto, estático pós-morte. A multidão ao redor e o odor rasgando suas narinas. A fragrância da morte do ser putrificado, deitado na calçada, debaixo da marquise. Nem o caos que o acompanhava aguenta o aroma exalado pelo cadáver em decomposição. Muitos passam, param, observam, se enojam e vão embora. Não dão a mínima importância. Pessoas egoístas, afogadas em seu próprio ego, impossibilitando toda e qualquer tentativa de mudar e reestruturar essa lógica dominante. Ser humano preso dentro de seu próprio ser mesquinho. Há algo errado. Veja você próprio. Encontre você próprio. Lá vai ele, bebendo goró nas ruas desertas. A ideia rolando e a vida passando. Lá vai ele, caminhando, bebendo, tropeçando e vivendo. Lá vai ele, mangueando, contando moeda por moeda, o câncer descendo pelo seu esôfago, e lá vai ele, os segundos passando. Em sua goela passa mais um momento de agonia, o copo de mão em mão, degustando mais um momento de sua desgraça. A monotonia da noite não lhe proporciona nada, subindo e descendo as ladeiras da sua vida angustiada, seu fígado já danificado. Tenta filtrar mais um pouco de cachaça, com tantos conservantes que não conservam qualquer significância na sua vida passageira. O ser humano limitado, vivendo com suas loucuras e com seus obstáculos. E obstáculos em demasia, rompendo com a ignorância e proporcionando mais uma vírgula ou algumas reticências naquilo que chamamos de viver. E aí o fundo dessa página, a página toda preta, e tem uma mão de fundo assim, aberta assim. Ou duas mãos, na verdade, de fundo da página. Da embaixo das colagens da Steven. Agora, o que você acha? Sprays e muros. Uma combinação extremamente nociva, eu tenho certeza. Horrível, irritante a mentes burguesas. Provocante e instigante aos olhos dos bonecos do Estado. Mais que traços ou símbolos quaisquer. Atentados esboçados em palavras e desenhos, argumentos expelidos da profundidade do sentimento, pois a raiva e o ódio vai lhe renovando a ânsia de sobreviver e de sofrer logo assim. Escrever mágoas em vez de prazer, hostilidades em vez de harmonia, o ambiente determinando em parte do indivíduo e o próprio indivíduo alterando o meio. Sentimentos opostos em meios conflitantes. Caminhando na madrugada, sempre esperto, escolhendo a parede propícia ou o alvo já determinado. E aí nessa parte também tem umas mãos também, uns lixos no chão, assim, embaixo da colagem, um fundo bem preto, assim, né, com uns riscos, assim, uma coisa parecendo uns matagal, né, uma coisa assim, uma placa em cima, né. Acho que é bem aleatório as colagens assim mesmo, né? Isso era bem comum, o pessoal pegar recortes de jornais e revistas, né? E sair colocando de fundo assim aleatório, só pra dar um fundo mesmo, né? Pra dar um visual assim, né? E aí na lateral dessa folha vai ser um caderno, assim, né? Aqueles bagulhinhos de passar, aqueles aramezinhos de caderno, assim, tudo furadinho, assim. E aí nessa outra parte tem uma colagem de lado e uma em pé, assim, né? No formato para leitura certa, né? A que está de lado está escrito: então é inevitável destruir as mazelas sociais. Faz parte da vida. Rechaço, vem que vem. Aí tem um rosto, assim, só uma cabeça no chão, assim, né? Uma sombra, tipo como se fosse uma cabeça cortada. E o sangue em volta, mas é tipo bem um desenho bem simples, assim, riscadinho, né? Com a boca aberta, assim, né? E o rosto todo fodido, assim, né? E aí do lado tem desgarrado. Lindo é o ser que se desgarra dessa lógica doente, dominante, e aprende a viver em liberdade. Zin. Aí o fundo todo preto dessa. Próximo é suspiros de dor, o ser no seu fim, vida longa, vida curta, ninguém sabe. E aí um monte de corpos, assim, parece pessoa subindo, parece umas imagens da Serra Pelada, assim, né? Aquele monte de pessoa subindo com os sacos nas costas, assim, né? De bagulho de mineração, né? Um bagulho assim, né? E aí tem mais embaixo: lá vai ele, mais um dia, mais uma noite, um amargo descendo em sua garganta, palavras e mais palavras perdidas dentro de si ao mesmo tempo, achando-se em si mesmo, o álcool impregnando seu sangue, tornando aquele momento um pouco mais agradável, mas somente um pouco, bem pouco. Alguns preenchimentos, mas diversos vazios em seu ser. O gosto da uva fermentada satisfazendo o mínimo de sua ânsia, alimentando infinitamente seu ódio, engordando sua raiva, apreciando o momento que sua fúria vomitada, excretada com toda a força para fora do seu ser. Nada mais que algo, simplesmente ele mesmo, perdido dentro de seus sentimentos, criando, sustentando, aditivando sua agonia de viver. E aí também, nessa aqui, parte aqui, tem um monte de colagens aleatórias, símbolos quéter, umas palavras, um monte de riscos, umas coisas parecendo uns raios, assim, umas caveirinhas, um rosto assim bizarro de fundo, e mais uns outros montes de rabisco assim também, né? Umas letras aleatórias. Aí a próxima é receitas práticas: pão de milho, uma xícara de fubá, uma xícara de farinha de trigo integral, uma colher de fermento em pó, um quarto de xícara de óleo, uma xícara de leite de soja, um terço de xícara de melado. Pré-aqueça o forno em 180 graus, misture os ingredientes numa bacia e coloque numa forma untada e asse por 20 minutos. Pudim de chocolate: uma xícara e meia de leite de soja em pó, 3 colheres de sopa de extrato de baunilha, 1 quarto de xícara de caro, 1 quarto de xícara de cacau, 2 bananas fatiadas. Bata todos os ingredientes, exceto as bananas, cozinhe em fogo brando, mexendo constantemente até o pudim ficar grosso. Coloque em cada pote sobre a banana fatiada, biscoito de gengibre. É 1 quarto de xícara de margarina de soja, 1 quarto de xícara de melado, 1 xícara e meia de farinha de trigo integral, 1 colher de chá de bicarbonato de soja, meia colher de gengibre em pó e 1 colher de sopa ralada, 1/2 colher de chá de canela, 1 quarto de colher de chá de cravo. Pré-aqueça o forno a 180 graus, amasse a margarina numa vasilha e adicione os ingredientes restantes, mexa bem. Forme 2 dúzias de bolinhas e coloque sobre um tabuleiro untado com óleo ácido por 12 a 15 minutos, 180 graus, e retire os biscoitos do tabuleiro, mas deixe esfriar. Aí tem uma colagem de fundo, um bagulho de quebra-cabeça, assim, né? Umas imagens, assim, bem... muita coisa arriscada, né? Tipo, um pão, assim, né? E uma bacia, uma vasilha, né? E aí, do lado, mas o texto... é outra poesia, né, na verdade. A liberdade, lá a liberdade precisa ser vivida. Para conhecê-la da forma mais espontânea e agressiva, nesta sociedade não tem lugar para expressá-la. Seus vigias se encarregam de prender minhas ideias, ambicioná-las da forma mais sutil, nos becos mais escuros da sua movida ordem. Os espectadores se mantêm sempre do outro lado de sua televisão, assistindo tudo com ódio de quem vê de fora, sem saber que seu papel disputado é quem alimenta esta imunda máquina de exploração, chamado pela paz social. Assustados nas suas poltronas, seu medo sai de órbita e minha liberdade e meus gritos macabros de inconformismo são desespero para da sua tranquilidade. Prisioneiros de guetos e costumes se alexam no sepulcro da normalidade. E mais fácil seguir o estabelecido com seus olares de cumplicidade e mandar engaiolar-nos por ser uma eterna ameaça. E aí tem uma corrente assim, vim pegando o texto, toda a poesia de um de fora a fora, assim por baixo, uns olhos, uma pessoinha dentro de uma gaiola, um monte de X, uma estrela, uns coisinhas parecendo um cabelinho sovaco, sei lá o que, que é, um monte de risquinho assim. É, e aí a próxima, o próximo. Aí não dá, velho. Apesar dos conflitos internos terem aumentado, visto o aumento do número de pessoas na Ocupa, é a vivência em coletivo, conflitos esses que têm um lado positivo e negativo, depende somente da forma como as pessoas se questionam mutuamente e da recepção à crítica. O autoquestionamento nos faz evoluir de modo que levamos à prática as constantes mudanças individuais e a queda de barreiras e armadilhas criadas para nos limitar e nos destruir. Sabemos que, independente de qualquer conflito interno, realização de evento ou atividade, o importante é que no cotidiano as coisas acontecem constantemente e com muita energia e vontade de criar uma vivência que seja totalmente fora do sistema capitalista estatal. Aqui no Squat temos uma proposta muito simples que gira mais em torno da preparação e preservação do espaço físico, tanto para a nossa moradia como para o desenvolvimento de atividades e produções com o objetivo de desenvolver ou resgatar e difundir culturas dentre as quais estão esquecidas pelo povo. Para manter isso, temos que estar nos movimentando constantemente, pois também não podemos esquecer o lado da nossa sobrevivência. Hoje estamos bem mais estruturados do que há 2 anos atrás, quando chegamos aqui, apesar de ter muito a melhorar ainda. As pessoas que passam por aqui notam a diferença e os melhoramentos de uma vez a outra que colam. Um problema que temos aqui é de pessoas que colam e não conseguem enxergar nossas dificuldades e não dão a força nem em coisas muito básicas como alimentação e limpeza, além de não produzir. E aí nessa parte tem um fundo todo preto, um riscado assim, umas casinhas assim, né? Um desenho de umas casinhas. Uma bomba, né? Parece com um dedo que tem pernas assim, né? Dentro da bomba, um tamborzinho, tipo um atabaque. E é isso, é nessa parte. O próximo é Resgate das Ervas. E aí, pessoal, este tema eu acho muito doido. E aqui há que se trata de nossa saúde. A farmácia alternativa de Pomba Negra está na resistência há quase 2 anos, total boicote à química farmacêutica. Na natureza achamos várias ervas eficazes para várias doenças que nós podemos ter. O sistema de saúde que o Estado nos oferece é muito precário. Você no hospital doente, além de ficar em uma fila por horas, tem um atendimento como se fosse rebanho. Afinal, você é só mais um da fila. Na maioria dos casos, os médicos não dão o atendimento necessário para seu problema de saúde e muitas vezes agravando a doença que se desenvolve devido à falta de análise e exames mais delicados. O Estado te oferece um atendimento que não te dá, que te deixando dependente deles, tirando autonomia do teu próprio corpo. Uma doença comum entre as mulheres é o corrimento e alguns problemas no útero, como o cisto. E existe uma erva que se poderosa bate-mão. Essa pode ser usada em banho de assento. Ferver 2 litros de água com umas 3 cascas por 5 minutos. Deixar tapado até ficar morno, botar numa bacia e fazer o banho. Este tratamento dá para fazer 2 vezes por dia durante 2 semanas e depois fazer cada 3 a 4 dias. Outro modo eficaz é botar o chá numa ducha ginecológica e fazer lavagens vaginais 1 ou 2 vezes por dia durante 2 semanas e a continuar com os banhos. O chá desta casca dá para beber 1 copo por dia em jejum, não mais, já que ela pode dar da intoxicação. O chá deve ser bem fraco. Aqui também temos pomadas, xaropes, tinturas, tudo caseiro. Pomada dá para ser feita com vaselina ou com óleo de coco ou amendoim. 2 colheres de vaselina para 1 de suco de erva que quiser usar. Antisséptica, menstrual e menstrua-se e arruda. O suco de para tirar num pilão. Derrete-se a vaselina a banho-maria, coloca o suco e deixa alguns segundos e deixa esfriar no recipiente que for fazer finalmente. Se usar o óleo de coco ou de amendoim, é o mesmo procedimento, só que esta tem que acrescentar um pouquinho de cera de abelha para ficar mais dura. Se interessar mais sobre a cura através das plantas, é só entrar em contato com o espaço. Esse textinho aí estava bem apagadinho assim, foi um pouquinho difícil de ler. E aí é um fundo todo preto com umas imagens que não dá para identificar o que é. Próximo é material marginal, desgarrado da cultura autoritária, rompendo dogmas e valores absurdos, resistindo ao dia a dia, vivendo a contracultura como alternativa e conflito, uma visão crítica social a se somar a muitas outras, estraçalhando cotidianamente os padrões pequenos burgueses de impregnar que impregnam a humanidade. Expressões transpassadas ao papel em sutis momentos de ódio, dilacerando a autoridade na construção de uma forma diferente de se organizar em todos os aspectos de nossas vidas, desgarrado na espontaneidade da busca de ser livre, mesmo com obstáculos e inimigos, desgarrado contra a corrente. E aí tem uma caveirinha de fundo com a estrela do caos em volta, assim, e um monte de rasbisco, assim, como se ela estivesse, né, expandindo mais, né? A expansão se expandindo, né? E próximo. Escrevo sobre impressos, montes de letras que confundem meu ser. Anúncios, fotos, fofocas, o sangue que escorre dessas páginas cinzentas. Cinza da cor do concreto, vida urbana, abortando a liberdade, a lógica dessa organização social lhe transforma em apenas mais uma engrenagem, uma simples peça que compõe essa máquina. Eu não quero ser uma dessas peças padrão, muito menos que funcione normalmente. Quero ser o defeito, quero estragar e foder a rotina dessa produção. Desejo que as peças que estejam do meu lado espontaneamente se tornem também peças de defeito. E chegará o momento que a máquina irá parar e as engrenagens irão ao contrário. Trabalhar produzindo liberdade ao invés de escravidão, produzindo autonomia no lugar de exploração. Nesse dia, as peças em harmonia, organizadas em autogestão, produzirão a anarquia. E aí tem umas colagens bem escuras de fundo, que também não dá pra identificar, parece ser fotos, né, de coisas, variatas de máquinas, né, tem a ver com o texto, assim, né, mas não dá pra identificar muito o que é, não, só dá pra identificar mais ou menos umas engrenagens. A próxima. O mito do dom deve ser destruído. Todos têm capacidade. Somos todos artistas da fome. E aí tem umas casinhas, uns prédiozinhos, uma caveirinha com a expansão em volta, um ossinho. E um monte de máscaras de gás, tudo desenhado. Um monte de máscara de gás, com os tubos se conectando umas às outras, assim. Aí a próxima é... Ocupa que te fa bene. Em um lugar bem diferente vivem seres esquisitos, confrontando o existente. Com ideias subversivas, não existe hierarquia. Sentimento de posse e dominação, vivendo a anarquia, resistindo na ocupação. A experiência que se repete agora. Aí tem o endereço da caixa postal. O problema vai continuar, é só chegar e pedir. Tem a caixa postal, um símbolozinho square. E um azinho na bola, o fundo dessa é todo branco. No dia em que cada mendigo indigente e maltrapilho deixar de empunhar o chapéu para empunhar uma metralhadora automática, então veremos diante de nossos olhos a revolução social que queremos até hoje e não houve. Chegarei lágrimas de sangue, chorei lágrimas de sangue, por cada bala disparada na direção dos inocentes, por cada guerra, por cada bomba, por cada criança que virou carniça aos abutres. Já não choro mais, o gás chegou nos meus olhos, os fuzis me ofertaram dor e ogivas aniquilaram até mesmo minha sombra. Artistas da Fome, outubro de 2000. outubro de 05. E aí do lado tem umas fotos dos mendigos, assim, no chão, em pé. E aí embaixo tem um textinho que é bem usado, assim, nas galera na época, nos zines, que é do livro Mendigos, Párias ou Heróis, do Ezio Bases. Esse livro é muito bom. E aí, pô, tem vários relatos dos mendigos que, pô, tu pensa, cara, os caras são filósofos das ruas, né? Mas os caras, tem uns caras que é muito sinistro nas coisas que eles falam. Aí tem esse textinho aqui agora, que é de um que é muito massa. Assim, é bem interessante, né, o que eles falam, assim, né? Qual a sua profissão? Nenhuma. Desculpe, eu quis dizer modo de vida, de sobrevivência, de ganhar a vida. Ha, ha, ha, ha, ha. As palavras sempre atrapalhando o mundo, não é? Veja bem, eu não tenho modo de vida, eu não sobrevivo e nem ganho a vida. Eu simplesmente me deixo ficar à margem e à beira de tudo. Sou como uma lesma amassada contra a parede. Posso permanecer meses e até séculos lá sem alterar meus gestos, sem que com isso o mundo altere uma vírgula de sua inutilidade. Deixe-me ser objetivo, você é mendigo ou não? Entre as coisas que eu sou, sou também mendigo. Desde quando? Oficialmente, desde meus 15 anos. Camufladamente, desde sempre, desde que eu nasci. Mendiguei para nascer, mendiguei para mamar, mendiguei para que me lavassem, para que me amassem, e depois para que me amassem, e depois para que me deixassem em paz, para que me desamarrassem. A vida é um eterno mendigar. Um dia, inclusive, chegará a hora de mendigar também a morte, o exílio definitivo deste mundinho. E aí, esse daí foi o zine 3, do infozine do Pomba Negra, número 3. São 12 páginas, tamanho A4. Que puede fallar. Bueno, bueno, ahora hay que arreglarla y darle vidilla. No vas a ir de bien de tu padre. No aprendiste el significado de la palabra miedo. Miedo. Miedo. Miedo a ser tú misma. Condenados a vivir en lo que se te meto. Absorbido en el terreno. Tengo una que la emisión. Transformada en frías calculadoras. cosa, vamos. Descarado, tía. ¿Casa ocupada? ¡Casa encantada! Thank you. Esse é o InfoSquatter, é um zine de fotos, na verdade, né? De fotos de atividades que rolava lá no Pomba Negra, né? Eu acredito que esse zine é de 2003 ou talvez início de 2004, né? Acho que é de 2003. Não tem data, mas pelas fotos e por algumas coisas que eu vi aqui nas fotos, né? Acho que é de 2003. E aí a capa está escrito InfoSquatter, tem um desenho preto e branco assim de uma casinha com o símbolo Squatter, umas janelinhas, umas florzinhas, e aí tem uma poesia por cima desse prédio, dessa casa, né? E tem uma foto do lado, duas fotos do lado escrito, não, tem duas fotos do lado, mas duas fotos embaixo, escrito Estação Ocupada Mogiana, com uma estrelinha na lateral, assim, na vertical, né? Escrito na vertical. E o InfoSquatter em cima na horizontal. E aí a foto é as crianças, né? Provavelmente fazendo alguma coisa, uma festinha ali, alguma coisa das crianças, que rolava muito lá, né? Na outra foto embaixo tem umas crianças também, várias crianças, umas 5, 6 crianças. Na foto de cima tem, deve ter umas 10 ou mais, e tudo sentado aí, coisa. E aí na outra tem alguém fazendo uma apresentação para as crianças. Mais outra foto embaixo das crianças sentado num bagulho giratório, assim, tipo umas 15 crianças. E na outra foto do lado, as crianças que eu acho que era no campo que tinha lá dentro da estação Mogiana. E aí bastante criança, umas 15 crianças, assim. E aí em cima da casa tem a poesia. A poesia é: crianças e loucos desrespeitam o ouro, desprezam o poder que o homem promete. Crianças e loucos precisam de liberdade, amam a verdade, o sol e a luz. Somente crianças e loucos brincam com sonhos, conversam com as árvores e sabem o que podem os homens. Somente crianças e loucos vivem em contos, em mundos mágicos, e nisso acreditam. Poeta anônimo. Ah, e é um zine de 4 páginas, é uma folha A4 dobrada no meio, né? E aí cada lado é uma página. E aí na segunda página tem mais fotos, né? Na verdade é a página do meio, né? É a parte do lado de dentro, né? Do zine, né? Tem duas páginas, né? E aí tem escrito Estação Ocupada Mogiana, pegando as duas folhas, assim, e as fotos todas de fundo. E aí a primeira foto é vários punks no salão da Pomba Negra, assim, não dá pra identificar o que estão fazendo, mas provavelmente alguma confraternização, batucada, e tem algumas crianças também brincando ali. Tem aí na outra foto embaixo também, no salão também, rolando alguma apresentação, assim, acho que de banda, porque todo mundo virado lá pro onde seria o palco, onde tem uma bateria, assim, mas não dá pra ver a banda. E aí são vários punks e algumas crianças também. Na outra foto embaixo tem um punk, assim, que eu não lembro quem que é. não tô reconhecendo, mas um outro punk de fundo assim, mas tá bem escuro também. Na foto de baixo também um monte de punk, no salão também, acho que só reconheço a Gabi e mais ninguém assim que eu reconheço. Também tá uma foto um pouco escura assim, dá pra ver só os grafites do salão assim do Pomba Negra. Na outra página tem umas fotos de apresentação assim de com fogo, né, de malabares com fogo, dá pra ver mais os fogos assim, não dá muito pra ver as pessoas, né, e é no escuro, provavelmente de noite, né, malabares com fogo, né. E outra foto de malabares com fogo também, só dá pra ver a pessoa que tá fazendo, tem outras pessoas no fundo fazendo malabares, mas tem uma pessoa logo mais na frente da foto assim, né, com um bastão com as duas pontas pegando fogo. E uma outra foto embaixo de alguma apresentação, parece ser de música, de DJ, alguma coisa assim, com as máscaras no rosto e tal, uma outra pessoa atrás assim. E aí na última foto embaixo dessa página, né, tem umas duas pessoas de máscara com o rosto pintado, também de, parecendo de alguma apresentação assim meio fake, né. E com umas pichação de fundo assim, hardcore e outras coisas. E aí mais uma foto na última página, a página de trás, né, com mais uma foto com o pessoal fazendo batucada num espaço aberto, provavelmente lá dentro da estação Logiano, que era muito grande, né. Mais outra foto dos pessoal assistindo alguma apresentação assim, numa roda assim, bastante gente, uns punks, um outro pessoal assim com roupas mais comuns assim, né. Então deve ser uma apresentação com público externo, né, ou para público da própria estação Logiano também, porque era bem diversificado lá e bem grande, né, tinha várias famílias morando lá, né. E aí não dá pra ver o que que tá rolando, né? Só dá pra ver as fotos assim, das pessoas em volta, assim, em circo. E aí ao fundo o grafite da estação Pomba Negra, da Ocupa Squad Pomba Negra, né? Com a pomba assim, aí tá meio escuro, mas dá pra ver o grafite, assim, mais ou menos. E aí mais embaixo tem outra foto de batucada também, né? As galera saindo de dentro da Ocupa, assim, né? E em fila, assim, com os tambor, assim, com as coisas, indo fazendo batucada, né, ou indo pra algum lugar, ou, né, indo se apresentar ali mesmo, na frente da ocupação ali, né, na plataforma mesmo ali embaixo, onde era o trilho antigamente. E na última foto embaixo dessa página, que é a última página, né, é mais outra foto da galera em frente à ocupação, assim, também na plataforma. Bastante gente, para mais de 20 pessoas, 30, assim, né? E aí, escrito lá, espaço cultural no fundo. As portas, dá para ver as portas das ocupas, assim, das casas, de todas as casas, assim. E esse é só uma colagem de fotos e só tem uma poesia, né? E eu acho que era mais isso mesmo, para mostrar o que rolava lá, né, na Ocupa, né, algumas atividades assim, né, e não tem mais nada escrito além disso aí. É possível que isso aí tenha sido alguma colagem para depois vir com os textos por cima, mas eu acredito que parece, porque tá muito bem assim, não sei, né, mas é possível que seja isso também, mas não tem essa com esse desse jeito, só tem isso aqui, ou ficou inacabado, né, podia ser nos processos finais da Ocupa, né, lá da estação, né, total, assim, que foi em 2004 que foi desalojado lá, né, e pode ser que essas fotos sejam de 2003 e quando eles fizeram essa montagem foi em 2004, né, quando já tinha rolado o desalojo, e aí não deu tempo de terminar e ficou assim mesmo, mas ficou da hora, bem simples assim, da hora. Ficou mais visual, né, do que escrita, né. Esse é o Zine Resgate das Ervas, Herbos de Liberigo. É um zine de 4 páginas, uma folha 4 dobrada no meio, né. E aí a capa é uma foto, tipo, como preto e branco, assim, né, que não dá mais pra entender muito, mas parece ser de mata, alguma coisa de mata, assim, né. Escrito Resgate das Ervas e embaixo Herbos de Liberigo, que era o nome da farmacinha que rolava lá, e rolava um coletivozinho todo em volta dessa questão das ervas, da farmácia ali, né, lá dentro da Pomba Negra, né, era mais específica da Pomba Negra, essa questão aí dessa farmácia, né. E aí todas as outras ocupas em volta contribuíam com alguma coisa, ajudava no plantio, cuidar das plantas, né. E aí todo o zine é uma colagem, tipo uma foto só na parte de dentro, toda preto e branca, né? E tipo, como se fossem umas matas, né? Assim, né? Mas já não dá mais muito pra entender, assim, a qualidade. Talvez tenha perdido a qualidade, né? Ou sempre foi assim, né? Porque, né, as qualidades das Xerox foi evoluindo bastante daquela época pra hoje em dia, né? Mas era mais isso a ideia. E na página de trás também, uma mata assim, umas folhas, né, umas plantas assim. E aí o primeiro texto é, quer dizer, um texto só, né, na verdade, que é bem, bem curto assim, né. É o ser humano com sua ganância e sede por tecnologia destruíram muitas culturas, esquecendo muitas vezes o que ela podia ensinar-lhes. Com o alto faturamento da indústria farmacêutica, as empresas monopolizaram informações de cura através das ervas, deixando a maioria das pessoas restrita somente às drogas vendidas em farmácia. Hoje em dia, as médicas nos entopem de drogas que apenas neutralizam a doença e ainda trazem consigo efeitos colaterais. Muitas pessoas acabam até achando que as plantas não fazem efeito em seu corpo, mas isso acontece porque estamos acostumados a tomar drogas farmacêuticas que dão um alívio rápido, mas a doença continua no seu corpo. Já quando tomamos um chá, a cura acontece lá dentro primeiro. É um processo que às vezes pode ser demorado, por isso essas pessoas acham que não funciona. Muitos se enganam em achar que os medicamentos farmacêuticos curam. O fato que a maioria das drogas são bem cedo descartadas para dar lugar a outras novas que igualmente desaparecem depois de terem sido experimentadas é uma prova evidente de que não cura. Sem contar que a indústria farmacêutica está entre as que mais faturam no mercado mundial. Milhares de pessoas são vítimas da dependência causada por diferentes tipos de drogas farmacêuticas. Tendo em vista esses fatos, entre outros, a gente aqui do Squat Pomba Negra viemos resistindo com uma farmácia alternativa. Aqui vão algumas dicas para quem se interessar em estar cultivando essa cultura que resiste há centenas de séculos. Muitas ervas são encontradas em matos qualquer, que muitas vezes as pessoas acham que não servem para nada, como picão, melissa, transagem, quebra-pedra, goiabeira, etc. Algumas ervas mais difíceis de achar, o conveniente é o cultivo delas, mas se não for possível, hoje em dia em vários lugares existem banquinhas onde se vendem ervas medicinais, ressaltando que o conveniente é o cultivo, que além de não ter custo, você terá mais garantia de que a erva foi tratada com os cuidados necessários. Armazenamento. Como muitas ervas não dão o ano todo, é necessário armazená-las. Deve-se secar na sombra em local arejado. Depois de seca, pode ser armazenada em potes de vidro limpos. É bom colocar o nome da erva no vidro e fazer um catálogo das ervas que tem na farmácia alternativa para que elas servem. Pode-se fazer o preparo também de tinturas e pomadas à base de ervas. Existem muitas ervas que podem ser usadas em diversas doenças. Caso o vice não tenha o conhecimento de muitas ervas, é bom ter um livro sobre a cura com plantas que você pode ser encontrado até mesmo em sebos. Essas foram as duas páginas de dentro do zine com esse texto. E aí agora a página de trás, que é a última página. Plantas medicinais. Alecrim de jardim, clorose, dismenorreia, dispepsia, debilidade cardíaca, escrofulose, febres, gases intestinais, histeria, inapetência, tosse. Dose, 15 gramas para 1 litro de água por infusão, 4 a 5 xícaras por dia. As folhas secas reduzidas a pó são boas para cicatrizar feridas. Para combater a sarna, prepara-se uma pomada tornando-se 10 partes de gordura vegetal para uma parte de suco de alecrim. Transagem, ardor no estômago, afecções de vias respiratórias, diarreia, fleumas, depurativo. Gargarejo para afecções de boca, garganta, gengivas sangrentas. Chá feitos com folhas são feitos por infusão, ferver a água antes. Feitos com casca e raiz são feitos por decocção, ferver junto. Saúde e resistência, rebojo, liberigo, e aí tem a caixa postalzinha no final assim, né? E aí esse aí é o zine do rebojo, liberigo. 4 páginas. Ah, e só um detalhe, esse nome Herbojo do Berigo é Esperanto, tá? Agora exatamente o que significa eu não sei mais dizer, perdi o contato muitos anos com o Esperanto. Há uns tempos atrás quem tinha contato, quem fazia, praticava muito Esperanto era o Coqueiro, né? Mas eu não tenho mais, nunca mais vi, falei sobre o assunto com ele, eu não sei o que significa não, mas pesquisar descobre fácil. Esse agora são 3 poesias aqui que eu separei aqui, que eu achei aqui, que era do La Poema, né? Que o La Poema era um coletivo de poetas, né? De poesia, né? e que rolava lá no interior de São Paulo e com o pessoal da capital também. Eu não sei quantas pessoas chegaram a participar, como que foi que começou e tal. Eu não sei a história direito do Lapoema, não. Eu sei que o Lapoema, pelo menos da última vez que eu tive notícia, já tinha uns 10 anos. Mas começou ali pelos idos do início dos anos 2000, né? E pelo menos foi até o 2010, mais ou menos. E aí era tipo assim, abarcava vários punks de vários lugares e outras pessoas afins, eu acredito que sim. Mas a maioria era todo mundo punk. E aí rolava pessoal de Araçatuba, pessoal do interior de São Paulo, tudo ali das Ocupas, um pessoal da capital também de São Paulo, de Ocupa também. E aí era tipo assim, os pessoal faziam as poesias coletivas ou disponibilizava poesias no coletivo e aí criavam-se zines coletivos, vários zines, várias publicaçõezinhas e aí essas poesias ficavam disponíveis. E aí as galera fazia mangueio, fazia apresentação em ônibus, lia poesias em ônibus, em transporte público geral, em locais públicos às vezes, no semáforo, né? Fazia mangueio, fazia muita coisa com essas poesias e aí as poesias eram disponíveis. Todas elas eram disponibilizadas coletivamente. Isso assim, é o básico que eu peguei assim nesse período aí. Então essas três poesias aqui foi uma sobra que ficou comigo, porque a maioria eu passei assim, né? E eram as poesias que a gente colava assim por cima de uns recortes de jornal, de revista. Então o fundo das poesias eram coisas que não precisava, não tinha nada a ver com a poesia em si. Era só pra dar um fundo mesmo, né? E aí essas três que eu tenho aqui é isso, é tipo uns textos de jornal assim, falando de variados tipos de coisas. Mas aí as poesias ficam por cima, um recorte de colagem de poesia por cima, né? Aí a primeira poesia é Seduzida. Já estive antes nesse lugar, abrigada noutras madrugadas, o sorriso banguelo da lua. Anuncia a próxima saborosa solidão. Já estive antes nesse sentimento. Ele quase me pertence, quando tão pouco me pertenço. Introspecta, oportunamente introspecta. De tanto sentir as canções, sinto também demasiada, suave e perfumada fragrância da noite. Defunta do próximo amanhecer. Nada será dito amanhã ao reencontrar a pureza. Ele me espera e ainda beijará minha face. Latigarde Oliveira. A segunda é Reforma Humana. Não sou pombo treinado, nem costumo ser pau mandado. Voo na minha persona e cresço nas possibilidades de um coletivo que saiba respeitar para ser respeitado. Não vou dizer para você o que fazer, nem discordar que você me critique. Faça você mesmo, desenvolva sua ideia, mas não venha querendo impor, interferindo na minha liberdade. Está se achando superior, pero não és mais. Tu apenas te enganou, alimentando seu orgulho. Está se achando com razão, esquecendo que não existe uma verdade, e sim várias conclusões. Juliano Espinhos. E a última é Garotos de Rua. Garotos de rua, garotos pedindo esmola, garotos sendo aprisionados na escola, garotos cheirando cola. Olha para o garoto e veja o futuro de nós todos, o futuro sendo construído pelo caos. Garotos sendo discriminados pela maldita sociedade, que a fez assim, sendo vítima de uma sociedade interesseira, que explora o pobre para fortalecer o rico. Célio Favela. E esse agora é uma série de reportagens, recortes de jornais, né, que eu recebi uns anos atrás do Dino, assim, né, que a gente tava até com uma ideia, né, eu acho que até foi pra frente essa ideia, mas aí não sei como é que tá, não, o processo de fazer uma produção de um material grande, assim, sobre as Ocupas, né, principalmente ali sobre a Estação Mogiana, né. E aí ele mandou essas reportagens de jornais e aí são seis xerox, né, de reportagens de jornais, assim, né? E aí a primeira eu não vou ler tudo, porque é matéria de jornal, é mídia, né? O que eles falam é muito desinteressante, né? Com a visão, né, total por fora do bagulho e tendenciosa, né? Mas eu vou só ler os títulos e um trechinho, assim, dos subtítulos, né? Moradores e punks resistem a deixar a estação. Remoção de cerca de 120 pessoas que vivem na Estação Guanabara pode ser entrave para a implantação do Centro Cultural Unicamp. Crianças brincam na Estação Guanabara, Centro Cultural Improvisado garante lazer. Aí tem uma foto assim, bem grande assim, da foto assim, da estação, da parte interna ali da Estação Mogiana, onde fica entre as duas plataformas, tem um parquinho das crianças, e tem umas crianças brincando assim, né? E aí tem comunidade condiciona mudança do local à definição de nova moradia. O Unicamp ainda estuda como será feita a desocupação. Famílias só deixarão a estação se tiverem um lugar para morar. E aí tem uma como é que chama esse bagulho de charge, né? Esse bagulho de quem era bem comum no jornal, né? Um trem escrito Centro Cultural Unicamp, passando por um trilho, né? Indo passar por um monte de gente, assim, aqueles lá no estereótipo que eles botam, né? Do que é as pessoas ali que moravam ali, né? Uns punkzinhos com o cabelo espetado, um monte de gente com valetinha, com saco de pano pendurado, né? Igual Chaves, né? Sei lá. Um bagulho que eu nem nunca vi na minha realidade ninguém carregando um negócio desse, assim. Só na televisão mesmo. Aí umas bolas, umas crianças brincando com bola, assim, né? Aí é uma charge, né? De algum doido desses que faz pra jornal aí. Aí a outra é... Mink aprova projeto para recuperar a estação. Após anos de abandono, a estação Guanabara, patrimônio do século XIX, será recuperada para abrigar o Centro Cultural Unicamp. Cultura começa a ser transferida. Aí tem umas fotos da entrada da estação, com os grafites que a galera fazia, né? Aí a estação de hoje, pinchada e com desgastes provocados pela falta de conservação. Mas tá toda grafitada na frente, inclusive tá até bem irado. E aí embaixo tem uma foto do projeto deles, que é um bagulho total burguês, né? E o projeto de como deve ficar o complexo após as obras de revitalização. Aí tem um outro, cultura começa a ser transferida, e aí tem uma foto assim de algumas da parte interna também da estação. Sala na ferroviária que será ocupada por setores da prefeitura. Captação de recursos, né, depende da publicação de portal ministerial. Essa é a segunda matéria. Aí a terceira matéria, grupo monta estrutura de comunidade. Além de buscar uma sobrevivida fora do sistema capitalista, punks tentam educar crianças da estação. E aí tem uma foto que é da biblioteca, assim, da estação. A foto tá bem escura, assim, né? Mas dá pra ver os livros, as mesinhas que rolavam dentro da biblioteca, né? Tá escrito. Vista parcial da biblioteca instalada em um dos cômodos da ocupação da estação Guanabara, ao fundo representante do Pomba Negra. Ah, tá, porque tem uma pessoa de fundo. Aí outra embaixo, nessa mesma reportagem, tem uma foto de umas crianças no parquinho brincando nas gangorras, nos balanços, né? Crianças se beneficiam das atividades. Crianças brincam em playground construído na estação com sucatas de equipamentos públicos. Quarta reportagem, Campinas assume a área ferroviária no dia 1º de agosto. O patrimônio ferroviário resgatado pela prefeitura assegura à população um bem de alto significado histórico e deve revitalizar o centro. Parte dos galpões da malha ferroviária próxima à estação central em Campinas. Revitalização. Aí tem uma foto assim da sei lá, tá bem escura assim, da estação, assim, mostrando assim uma parte do trilho, assim, né? Indo pra coisa, mas essa foto aí não é lá na Mogiana, não. Essa foto aí é lá na estação perto da rodoviária. Outro rolê, eles botaram outra foto aqui, é outro bagulho. Mas se conecta lá, né? Claro. Mas não é lá na estação Mogiana essa foto que eles botaram aqui. E aí, 1º de agosto, dia resistência na Mogiana. Isso é uma galera que fez essa foto pra fazer um cartaz de evento, né, da resistência, né? E aí, com possíveis alunos que irá correr pela tomada de posse pela prefeitura da área da Mogiana, convidamos a todos os moradores para uma troca de ideias sobre uma possível união, resistência e luta por nossos direitos. Horário 12 horas. Haverá na parte da tarde exposição de vídeo, capoeira, brincadeiras com as crianças, pirofagia, etc. Quanto à especulação imobiliária, ocupar e resistir. Tragam seus filhos. 1/8/2001, quarta-feira. Aí a quinta reportagem é: menos de 2 meses após ter sido retirados da antiga estação de trem, o grupo mudou-se para depósito em frente da área, que tinha um depósito lá que já estava abandonado há vários anos, frente bem próximo lá da estação Mogiana, né? E a gente sempre ficava de olho, passava por lá e olhava, né? Mas numa área bem burguesa mesmo, né? Na verdade, aquela área todinha ali em volta da estação é uma área burguesa pra caralho, de Campinas, é na área central, né? E aí nessa reportagem tem uma foto ali dos punk, já tem já um grafite já bem na entrada do bagulho assim, escrito punk, não, alguma coisa não dava a ver. E tem uma foto de um punk e um cachorro assim, que não dá pra identificar, e um outro punk de costa assim, andando, que parece ser o Negão de SP, e que tocava, cantava na favela. E aí, segundo Walter Pomar, a prefeitura poderia fazer 2 galpões... áreas de lazer. Olha, ele já começa a ficar de olho no outro bagulho lá, depois que os punk vai pra lá, reativa o bagulho. Eles são assim, né? Muito escrotos, né? Aí, entrada de um dos armazéns ocupado pelos punk. O grupo não quis falar com a reportagem da agência Anhanguera, que é essa frase tá embaixo da foto, assim. Aí, punks ocupam armazéns do Guanabara. E aí, sexta reportagem, a última. Folha de Campinas, estação vazia abriga sociedade alternativa. E aí tem uma foto da entrada da estação com grafite escrito estação ocupada, né? Uma foto até irada, o efeito que foi botado nessa foto aí ficou bem irado, assim, preto e branco, pô, dá pra usar pra fazer umas paradas iradas, essa foto ficou. A foto tá escrito entrada principal da estação Guanabara em Campinas, que foi uma das mais movimentadas da cidade no início do século XX. Agora está ocupada por moradores que promovem uma cultura alternativa. Patrimônio. Punks e sem teto ocuparam a estação Guanabara em Campinas e montaram biblioteca, oficina, música e parque. Estação vazia abriu a sociedade alternativa. E aí cada matéria dessa tem muitos textos aí falando sobre lá a visão deles lá do que. Umas mais escrotas, outras menos, né? Mas todas tendenciosas, né? Com viés, né? Bem escroto. Esse material chama Punk Cultura e Arte. Esse eu não vou ler porque é bem grande, são 24 páginas e é só texto, né? Então é um pouco longo, teria que ser um tempinho aí pra ler, mas ele é bem massa, tá ligado? Só que é feito por uma pessoa que pra mim não tem nada a ver com o bagulho do rolê punk, assim, né? Então o conteúdo é massa, mas eu acho que deixa a desejar por isso, porque é um bagulho externo, né? De faculdade, de universitário, e aí vai pra apropriação cultural. E pra que universidade? Que punk que se interessa por universidade, que quer material de punk em universidade, eu acho muito fútil, muito banal, pra mim é total desinteressante. Essa é a minha visão. Mas assim, a mulher passou uns tempos lá com os punks, a mulher que escreveu esse bagulho aqui, chama Ivone Cecília de Ávila Galo. Então ela interpretou bem, muito bem a parada, assim, parece até que foi feito por um punk mesmo, porque ela escreve, tem umas passagens muito massa nesse material. Eu não cheguei a conhecer ela, tá ligado? Mas ela parece que ela ficou um bom tempo lá colando lá direto, convivendo lá com as galera, né? Pra escrever esse bagulho, né? Mas, assim, as intenções eu não sei e eu desconfio sempre, né? Desses pessoal que, inclusive, até punks mesmo que já fizeram universidade, que passaram por lá, sempre vinham com as visão meio estranha sobre o bagulho. Tipo, um bagulho pra dar status, sei lá, tá ligado? Um bagulho pra se promover ou se autopromover, sei lá. Mas essa pra mim era a minha perspectiva, assim, das pessoas que rolaram e quiseram fazer coisa, queriam fazer, né, sei lá, fazer seus nomes em cima do bagulho, eu não sei, alguma coisa assim. Essa é a minha visão do bagulho, eu tive essa percepção. Inclusive até alguns punks lá que vieram pra fazer esse tipo de rolê assim, não se deram bem com a galera lá não, tá ligado? A galera não curtiu muito essas pessoas não. Mas, assim, tem mais a ver, né? Pô, o bagulho ser feito por punks, né? A questão é o propósito do bagulho, que é tosco, né? Porque, assim, pro punk não interessa em nada a mídia, não das coisas, assim, interessa, sim, que atinja outras pessoas, que outras pessoas entendam melhor o punk, pessoas como nós, né? Pessoas da periferia e tal, isso sim. Mas não vai ser através da universidade, da mídia televisiva ou qualquer outra mídia que existia na época ou existe hoje. Essas mídias aí burguesas vai fazer pelo punk. Na verdade, eles só fazem deturpar, se apropriar e deturpar, né, do bagulho. É um bagulho, pra mim, que é mais improdutivo do que produtivo. Mas esse em particular eu fui um dos poucos que eu já vi assim mesmo, desses pessoal assim externo ao bagulho, que foi interessante. Mas recomendo lerem, tem no meu blog, no Publicações Marginais, para quem tiver afim de ler. Tem em outros sites na internet de faculdade, né, essas coisas aí de universitário e outros blogs de zines punks assim também, de música punk, né, que tem de várias galeras, de vários lugares que eu já vi, né. Mas eu vou ler só um trechinho aqui que eu botei no meu blog sobre o material, que foi uma das partes que eu mais gostei. A cultura punk supõe uma série de referências subversivas. Ela se manifesta em todos os momentos da socialização de um punk, na roupa que veste, nos seus adereços, nas inscrições que grava nas ruas, nos seus poemas informativos e na música e no próprio uso dos objetos, a forma como os produzem e os fazem circular portam significados. Estética punk que extrai do lixo, que dá desesperança à sua linguagem. Tudo isto faz parte, inclusive, da apresentação do visual punk que transforma o corpo em arte, mas não em arte burguesa. Um corpo que passa por uma plástica letal é o corpo lixo, resto, que se destaca na paisagem, se arrasta com sua magreza cadavérica, sua palidez, seus trajes sujos e incomuns, e que nesta fantasmagoria de seres mortos-vivos incomodam quando invadem o espaço limpo da burguesia, com seus modos rudes e sarcasmo. O punk avança em relação aos demais movimentos sociais contemporâneos no que diz respeito à proposta de fazer da política uma experiência de todo dia, de fazer da privacidade do ambiente doméstico o ponto de partida da política e de, com isto, deslocar a política do Estado como lugar privilegiado. Ivone Cecília de Ávila Galo, livreto, Punk, Cultura e Arte. E aí tá lá no blog, quem quiser ir. E vai estar o link aí para as galera que a gente quiser, tiver só procurar no blog ou ver aí no entrar em contato, sei lá, ou ver aí na postagem que eu vou fazer para divulgar o programa. Então é isso, só esses aí os materiais. E aí eu vou por enquanto, né, que eu vou ainda ter que catar mais material, que eu sei que ainda tem muita coisa, mas fica esse aí, o episódio, o final, assim, final não, né, por enquanto, né, não sei como falar, esse aí é o episódio dessa série de sobre as ocupas. E aí esse, eu tenho um monte de fotos aqui ainda, tem uns outros materiais, ainda estão vendo com o pessoal aí outros materiais que o pessoal deve me enviar, o Thiago, o Dino, esse pá. E aí, pra de repente fazer mais coisas depois, talvez até sobre outras ocupas, né? Que eu passei por outras ocupas depois desse rolê aí também. E tenho outros materiais de outras ocupas de outros lugares, do sul, do nordeste, né? De Minas, daqui do Rio mesmo, tá ligado? Outras ocupas daqui do Rio. E aí eu tenho que ver tudo isso e aí depois eu vou vendo mais pra frente. Conforme for, eu vou fazendo os outros programas sobre esses materiais. Então é isso aí por enquanto e valeu. A mí, ya les iba a ocupar yo a ellos ya. Un pico y una pala es lo que les hace falta, pandilla de vagos. We'll be right back. Años llevo yo esperando que se caiga esa casa de vieja para hacerme con el solar, para que ahora vengan cuatro mocosos a joderme el negocio. Aún sabiendo que nos enfrentamos a un mundo en total decadencia y que las ganas de abandonarlo siempre han estado latentes, estamos acá o en cualquier parte del mundo como Rupai, ardiendo en llamas. Ahora solo queremos que nuestro aporte a esta civilización sea para su incendio y su destrucción. Y con todo el ímpetu, con todo el amor y la pasión, a la vez tratando de crear nuestras vidas lejos de la aburrida monotonía, compartiendo con los seres a nuestro alrededor que siempre se lo están cuestionando todo, vagabundos indómitas que jamás se van a conformar con una vida gris y que con una sonrisa o con rabia te lanzarán siempre una crítica a la cara. Críticas que te hacen estremecer, críticas que te hacen caer en crisis, críticas que hacen que jamás vuelvas a ser la misma persona. Muchas lágrimas para después dar pasos decisivos hacen de nosotras rebeldes que, si no desafían a la autoridad, prefieren la muerte. Apuntamos a que la autonomía esté presente en cada aspecto de nuestra vida, en los deportes que practicas, en cómo generas el maldito dinero para subsistir, en cómo consigues tu alimento, en cómo asumes tu salud, en cómo consigues tu ropa. Así asumimos nuestra vida en guerra. Seguimos creyendo en la PUM. Nos sigue enamorando la sencillez, la sinceridad y el espíritu de hazlo tú misma. Que se siga desbordando el fuego en nuestros corazones, fuego que solo quiere acelerar la caída de la civilización. Ni nada de nada y fuera acusado de homicidio y atraco. ¿Se habría producido una reacción tan violenta en todo el mundo? Por supuesto que no, señor Vansetti. Hoy usted no se está dirigiendo a la autoridad como un ciudadano cualquiera. Usted es un anarquista. Bandas que rolaram no programa: Lepra Punk, Alto Cadáver, Última Marcha, Alô Bonzo. E a coletânea, rolaram algumas bandas da coletânea Contra a Luz, Desalojos, Acción Directa, Cinta Ocupa, Ocupação Del Tirón. Aí as bandas é Etizaki, Alora La Igreja, Spirit Hat, Órgão, Ruído de Rábia, Peste Borbônica, Arbol, Angel Negro, Violent Redash, Alambique e Rupai.